Oi, gente, boa noite. Antes de começar a live, eu queria perguntar para as pessoas, vocês escrevem aí no chat se vocês estão conseguindo me ouvir bem para a gente poder continuar. E as meninas aqui vão estar vendo a resposta de vocês e passando para mim. Preciso saber se todos estão me ouvindo bem. Tudo certo? Tranquilo? O pessoal está ouvindo bem? E aí? Hã? Isso, o pessoal do Instagram tá ouvindo legal? Tá dando para ouvir, né? Então tá bom. Então, essa é a nossa primeira live, né, gente? Então, a gente não sabia, né? Como foi explicado, né? No YouTube tem que fazer isso com antecedência, a gente não sabia. Então, como o YouTube ainda não autorizou, por questão de tempo, né? Então, para não ficar sem fazer a live, nós vamos fazer aqui no Instagram e essa live depois vai para o canal, tá? Para aqueles que não conseguiram ver ao vivo, tá? Esse procedimento a gente está usando só dessa vez, tá? Porque é a primeira vez, mas a partir da segunda live a gente já vai ajustar para fazer direitinho pelo YouTube, para não ter esse probleminha. Com relação a essa situação, foi até bom, né? Porque na próxima live a gente pode até botar simultaneamente, né? Pelo YouTube e pelo Instagram ao mesmo tempo, né? A gente pode estar fazendo isso. Então foi até bom acontecer isso. Nada é por acaso, né? Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. O que não vai faltar vai ser tempo para a gente fazer as lives, tá? Nós ainda temos muito tempo pela frente. Então vamos lá devagarzinho. Hoje nós vamos falar de algumas coisas que acontecem no cemitério. Por quê? Não dá para falar tudo, tá? Porque no cemitério acontece muito mais coisas, tá? É uma extensão de situações muito grande, tá? Então nós vamos falando com relação ao que nós temos conhecimento através de estudos e com relação também o que os espíritos possam nos intuir para poder estar passando para vocês, tá? Vocês podem escrever as perguntas aí, né? Nós vamos fazer da seguinte forma: a gente vai falando em partes. Aí eu vou falando pelas partes, a gente para, responde, depois continua, tá bom? E assim nós vamos levando. Nós queremos interagir com vocês. Nós temos também aqui convidados presencial, né? Tenho mais ou menos umas 30 e poucas pessoas aqui na plateia que está atrás das câmeras, tá? E nós vamos falando por que que surgiu esse assunto, porque nós percebemos que as dúvidas são muito grandes, tá? Muitas pessoas não têm conhecimento dessas coisas, tá? E eu acho muito importante falar isso porque, como vocês sabem, todos os dias nascem e morrem pessoas, nascem e morrem. Então é muito importante a gente estar falando sobre isso, tá? Porque isso vai acontecer com todos nós, mais cedo ou mais tarde, de acordo com a programação da espiritualidade, ou não. Pode acontecer também por fatalidade, tá? O desencarne pode ser antecipado, mas também a espiritualidade pode adiantar, você pode viver mais tempo, né? Se assim os tribunais do karma, os espíritos dos tribunais do karma decidirem que você deve viver mais tempo, sua vida pode ser prolongada também. Tá? Então é muito importante que a gente tenha esse conhecimento. Como eu disse, porque isso acontece todos os dias, tá? E é muito importante que nós saiamos dessa ignorância. Lembrando que eu não tenho conhecimento todo da espiritualidade, eu estou aprendendo, eu sou um aprendiz eterno como vocês, porque no universo existe muito mais coisa do que nós possamos imaginar e nós não sabemos tudo, nós sabemos muito pouco. O que nós trazemos aqui é uma parcela pequena do que acontece na espiritualidade, mas já é uma boa quantidade de informações que nos ajuda a como a gente vai proceder o nosso comportamento caso um desencarne aconteça de repente. Ou quando chegar a nossa hora, né, a gente já vai se preparar melhor para poder chegar lá numa condição melhor, porque tudo é mental, tudo é emocional. Se você estiver bem, se você não sentir culpa, se você se perdoar, pelos erros cometidos, porque todos nós cometemos erros. Você, mesmo com débitos, mesmo com erros cometidos, você chega numa condição lá melhor, quando você não tem a culpa, tá? Quando você não chega querendo se vingar dos outros ou com raiva de alguém, você chega com paz de espírito e, se perdoando, você chega numa condição muito melhor, mesmo que você tenha cometido erros, né? Mas tudo, cada caso é um caso, né? Depende também da quantidade de erros que foram cometidos, da quantidade de crimes contra a justiça divina que foram cometidos, tá? Então, se uma pessoa, exemplo, pratica um genocídio e desencarna de repente, milhões ou milhares de pessoas desencarnam por causa de uma bomba atômica que você acionou, por exemplo, mesmo você não sentindo culpa, com certeza você vai para uma dimensão muito baixa, vai geralmente para o abismo, né? Então, não existe também milagre, né? Mas vamos lá. Quando as pessoas desencarnam, né, existe um momento da perturbação. Essa perturbação pode durar alguns segundos apenas, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos ou até milênios. Depende da expansão de consciência do espírito, depende da condição mental e emocional a qual ele está, depende de muita coisa, depende do nível de culpa, depende da sua expansão de consciência, do seu esclarecimento com relação à realidade espiritual, tá? Por isso que é importante a gente se esclarecer e nos tornarmos pessoas melhores, porque essa perturbação pode durar pouquíssimo tempo se você faz as coisas de uma forma mais saudável durante a tua encarnação. Sabemos que existem espíritos que podem ficar agarrados ao corpo após o desencarne por inúmeros motivos, tá? Geralmente pessoas que têm muitos vícios, muito agarrados à matéria, às sensações, aos sentidos, né? Muitos viciados em drogas podem ficar agarrados ao corpo, pessoas que praticam magia negra, tá? Muitos desses médiums que se dizem pais de santo, mãe de santo, mas fazem mal, fazem amarração, prejudicam as pessoas, muitos deles ficam agarrados ao corpo após o desencarne. E, como eu disse, cada caso é um caso, você pode ficar um ano, 10 anos, um mês, 20 anos, depende de cada um, da condição de cada um. No cemitério, quem cuida de tudo que acontece no cemitério, na contraparte astral, são os Exus Caveira. Então, é muito importante que a gente tenha esse conhecimento dos Exus Caveira, para que nós possamos saber quem são esses espíritos, tá? Esses Exus Caveira que tomam conta do cemitério são seres humanos desencarnados que trabalham para Deus, eles trabalham para o bem, não é para o mal. Eu sei que o nome é meio assustador, mas é só uma nomenclatura, é só uma simbologia, tá? Por que caveira? Porque ali você lida com a morte, né? E o símbolo da morte não é um esqueleto, então por isso o nome caveira, né? Ele trabalha no cemitério. O cemitério é a calunga pequena, né? E esses Exus caveira, eles fazem um serviço muito sério, muito importante, tá? E para todas as pessoas, independente de raça, independente de gênero, independente de credo, independente de religião, tá? A verdade é para todos e o trabalho é para todos, né? Então, esses Exus Caveira ficam ali no cemitério e eles são comandados por um chefe, que é o Tatá Caveira, ou Tatá de Inquício, como é chamado no candomblé. É o chefe, o Tatá. Ele é o general que comanda tudo o que acontece ali. Mas existem cemitérios que nem sempre é o Tatá que toma conta, pode ser o Exu Rei Caveira, tá? Eu conheço um cemitério aqui no Rio de Janeiro que é comandado por um Exu Rei Caveira. Eu já o vi, tá? Em desdobramento, e já fui lá com o Pai João de Aruanda e outros espíritos para auxiliar muitos desencarnados, tá? quem o vê vai achar que ele é um espírito trevoso por causa da aparência qual ele plasma. Ele é bem grande, muito alto, ele senta num trono, ele tem uma armadura toda prateada assim, ele fala muito grosso, ele fala muito incisivo, assim, tem uma força espiritual muito grande, mas ele trabalha para o bem, tá? Parece meio grosseirão, mas é só o jeito, tá? Porque o Exu, a maioria são desse jeito mesmo, né? Então, esses Exus, os Exus caveira do cemitério, eles realizam toda a proteção dos espíritos que lá estão, porque lá existem espíritos em inúmeras condições, não são só os que ficam agarrados ao corpo. Existem outros espíritos que ficam por lá, que têm a forma perispiritual bem diferente, que eu vou falar no decorrer do vídeo, porque as suas mentes plasmam aquela forma. A sua forma perispirítica, a forma do seu corpo fluídico, ela terá a forma de acordo com o que você nutre na sua mente e nas suas emoções. Tá? Se você nutre coisas complicadas, a forma não vai ser tão bonita. Se você nutre amor, paciência, os atributos do espírito, com certeza a sua forma será bela, cheia de luz. Se você não tem materialismo, você é uma pessoa materialista, espiritualizada, então a sua forma vai ser diferente, tá? Então eles realizam a proteção desses espíritos, tá? Eles também ajudam aqueles espíritos que estão agarrados ao corpo a se desvencilharem dos despojos carnais. Eles ajudam. Imagina se não fossem os Exus Caveira, como é que esses espíritos que ficam agarrados aos corpos seriam desconectados desses corpos? Então eles ajudam muito nisso, tá? Os Exus Caveira, eles fazem a proteção, a limpeza energética de todo o cemitério. O que é essa limpeza energética? Como os espíritos que ficam lá, os que estão agarrados no corpo, e os outros em total desequilíbrio mental e emocional que ficam por lá, eles realizam a proteção desses espíritos para que eles não sofram obsessões e para que eles não sejam capturados por magos negros ou feiticeiros das sombras ou outros espíritos das trevas que os usariam como marionete ou como escravos. Então, os Exus Caveira protegem todos esses espíritos. Eles não deixam que os magos negros entrem ali, que os feiticeiros das sombras entrem, tanto encarnados como desencarnados, porque existem magos negros e feiticeiros encarnados, e eles podem ir lá no cemitério desdobrados. Eles podem desdobrar e ir até lá para querer capturar um espírito desse, ou para pegar ectoplasma dos corpos etéricos dos recém-desencarnados, tá? Eu vou explicar também. Então, os Exus Caveira fazem toda essa proteção, toda essa segurança com relação aos espíritos que lá estão no cemitério em inúmeras condições, tudo bem? Eles também ajudam os espíritos na transição para outras dimensões, espíritos que já acordaram para uma realidade espiritual, espíritos que já despertaram para essa realidade, estão numa condição melhor, então eles também ajudam na transição, tá? Eu já vi um Exu, ele plasmou a forma de um Anubis. Sabem como é que é o Anubis, aquela cara de cachorro e tal, ele ficava em pé assim, tipo um chacal, não é isso? Ficava em pé assim e os espíritos iam passando em fila indiana e tinha um portal verde bem grande e eles iam entrando nesse portal, era um portal para outra dimensão. Eu já vi isso em desdobramento, totalmente consciente, e eu já vi também em vigília, tá? Ou seja, não desdobrado. Vigília é quando o seu espírito está dentro do corpo, assim. Agora, como eu estou aqui, estou em vigília, tá? Estou falando isso para aqueles que não têm esse conhecimento, tá? Eu sei que muitos têm, mas tem muita gente que não tem conhecimento nenhum com relação a essas coisas. Então, eu quero ser bem detalhado e eu quero falar bem mastigado para que as pessoas possam entender, tá? Então, eles fazem isso também, tá? Por quê? Porque se não tiver essa segurança, é importante que nós saibamos que nós temos um duplo etérico. Duplo etérico é um corpo que nós temos que ele é material ou podemos chamar de semimaterial. Ele é material, então por que a gente não enxerga? A gente não enxerga porque ele vibra numa frequência mais sutil. Então a gente não enxerga, mas ele é material. Ali é onde está todas as suas reservas de ectoplasma, tá? Ou seja, o ectoplasma serve para manter a sua energia vital, a energia vital do seu corpo físico, manter os seus órgãos funcionando, manter a sua saúde física e psíquica também, tá? Esse ectoplasma, ele vale ouro no plano astral inferior pelos espíritos trevosos, porque eles usam esse ectoplasma para inúmeras situações. Tá, então os magos negros, os feiticeiros das sombras, encarnados e desencarnados, os vampiros astrais, os quiumbas, que são espíritos obsessores desencarnados, seres humanos desencarnados, os marginais do plano astral, eles querem muito o ectoplasma. Então eles invadiriam o cemitério e ficariam na captura desses ectoplasma, né? E os magos negros, eles transformariam os cemitérios em verdadeiros laboratórios de extração de ectoplasma, caso não houvesse a proteção dos Exus Caveira nos cemitérios. Então é muito importante que esses espíritos estejam lá. Quando nós desencarnamos, o nosso duplo etérico continua ali, tá? E ele demora, em média, 40 dias para se dissipar na atmosfera, tá? Então, ele mesmo depois do desencarne, esse duplo etérico, ele continua com uma boa reserva de energia, e isso é muito visado pelos espíritos das sombras, tá? Voltando ao que eu estava falando. Por que que lá é uma região de uma insalubridade energética muito grande? Por que que lá é um local vibratoriamente muito denso, muito pesado? Que insalubridade energética é essa? Essa insalubridade energética é criada pelas mentes em desequilíbrio que estão ali. São as criações mentais inferiores, são os parasitas energéticos criados pelas mentes. Tá, dos desencarnados que estão ali, tirando os Exus Caveira, é claro, porque os Exus estão equilibrados, né? Então, essas criações mentais com relação aos desencarnados que estão ali, tem inúmeras formas de animais, peçonhentos, ratos, aranhas, formigas, borrões, escorpiões, tá? Miasmas, bactérias astrais, larvas astrais, vibriões astrais, minhocas, também tem forma de insetos, eu já vi, tá? Insetos que ficam... Eu já vi um inseto grande, assim, verde, o corpo dele era comprido, verde, com uma asa, assim, eu ouvi até o bater de asas dele, ficava... Aquilo era uma criação mental, não era um ser, não era um espírito, era uma criação artificial. Então, toda essa insalubridade energética, ela é criada pelas mentes que estão ali em desequilíbrio, e também as emoções deles estão em desequilíbrio, porque as suas emoções, elas dão vida a toda a criação mental, tá? Então, é uma associação das emoções com os pensamentos em desequilíbrio. Tá? Então é um local denso, de difícil locomoção. Pode entrar, senta aí, senta aqui com a gente aqui. Tá bom, entrega para a Sabrina, não tem problema, tá? pode vir, não tem problema não, tá bom? Fica tranquilo. As vibrações são densas, então você percebe que um encarnado sensitivo, quando entra no cemitério, ele pode se sentir mal, pode se sentir um peso grande, né? E os desencarnados que estão ali, muitos deles ficam, têm até dificuldade de se locomover. Eu já fui uma vez desdobrado no cemitério, que era difícil de você se locomover. Nossa, parecia que tinha chumbo no meu pé, parecia que tinha 100 quilos em cada pé, em determinadas situações você pode ficar até paralisado, não consegue se mexer de tão denso que são as vibrações. Então é importante que os Exus estejam ali, porque eles fazem essa limpeza para que você possa até se locomover, os benfeitores possam se locomover ali para realizar um trabalho, né? Então está sempre sendo feita essa limpeza energética, eles realizam essa limpeza, né? Assim como a comunicação mental no cemitério, ela é muito difícil por causa da densidade das vibrações dessas criações mentais inferiores. Então, os espíritos da luz, os benfeitores, como é que eles se comunicam? Eles podem realizar um ponto riscado, tá? Vamos dar um exemplo. Vamos supor que um caboclo chega lá no cemitério e os Exus Caveira não conseguiram identificar quem é aquele espírito, ou não conhecem aquele espírito e ele chegou lá na forma de caboclo, né? Lembra que também o espírito das trevas podem plasmar a forma de um caboclo, então os Exus sabem disso, então eles podem ser enganados, eles não querem ser enganados, não é? Então eles precisam saber quem é esse caboclo mediante as suas vibrações, mediante a sua identidade energética, tá? E também ele precisa se identificar, pode se identificar de uma outra forma. Ele cria um ponto riscado na atmosfera do local, ou seja, no ar, tá? Que identifica quem é ele, tá? Porque o ponto riscado serve para identificar quem é aquele espírito, ou quem é uma falange de espíritos, ou um agrupamento de espíritos, e o ponto riscado também pode servir para pedir socorro, para chamar outros espíritos. Ele coloca o ponto riscado no espaço, na atmosfera, e outros espíritos vê que ele está pedindo socorro e vem no seu auxílio. Lembra daquele desenho de Thundercats, que o Lion jogava a espada e saía aquela... Então, aquilo ali representa muito um ponto riscado, que aí ele recebia ajuda dos outros amigos, né? Então, é bem parecido com aquilo ali, tá? Então, eles se identificam dessa forma, entende? No cemitério, existe o cruzeiro, né? O cruzeiro é onde as pessoas ficam rezando, né, ali e tal, né, para os parentes desencarnados e tudo mais. O que, que é esse cruzeiro? Como ali as pessoas rezam, aquela saudade, aquele amor pelos seus entes que se foram, um amigo. Então ali fica repleto de criações mentais superiores e também fica uma boa reserva de ectoplasma dos encarnados que estão ali fazendo oração. Então é um condensador de energias superiores, tá? O cruzeiro ali serve como um condensador de energias superiores, que os caveiras podem usar essa reserva energética, né, ou seja, o ectoplasma que é deixado ali, para o bem, para realizar vários serviços, inclusive para ajudar espíritos a serem desprendidos dos seus despojos carnais, corpo físico que ficou, né? Então é importante ali toda a situação que é feita no cruzeiro, tá? Antes de eu continuar, eu quero saber se tem alguma pergunta. Muitas perguntas. Então vamos lá devagarzinho. Lembrando, gente, que dependendo da quantidade de gente que está aí, pode ser que a gente não consiga responder todas as perguntas, tá? Não fiquem tristes, nem fiquem com raiva, porque a gente vai ter oportunidade de responder outras perguntas em outras situações, lembrando que eu não sei tudo. Então, se eu não souber, eu vou dizer que eu não sei. Se alguém aqui souber, me diz, que aí a gente, tá bom? Beleza. Pode fazer uma pergunta aí. É de o nome da pessoa, de onde ela é? Então, Ana Cecília, de Recife. Você tá com o microfone aí, não? Não, mas você vai ver daí. Qual o nome dela? Ana Cecília de Recife, tá. Então, ela quer saber se quando a gente desencarna, tem que passar obrigatoriamente pelo cemitério, não, o espírito? Não, obrigatoriamente. Vamos supor que você seja um espírito que fez as escolhas certas aqui durante a sua encarnação, que você fez muito bem, você vibrava numa frequência altíssima de amor, de fraternidade. Não é impossível, tá? Tem várias pessoas que vibram nessa frequência. Muita gente desconhecida, que a gente nem imagina quem é, e que vibra, assim, numa frequência muito boa. Então, essas pessoas têm o seu perispírito muito sutil, muito leve, isento de miasmas, isento de crostas pesadas, né? Então quando desencarnam, eles podem acordar já numa dimensão muito superior, tá bom? É, direto, vai direto. Quando acorda, já tá lá, né? Na colônia Nosso Lar ou na colônia Grande Coração, tá? É, ou numa dimensão até mais alta, ou no próprio reino do Cristo, dependendo do espírito, né? É, então, nem sempre passa pelo cemitério, não, tá? Próximo. Pode perguntar. É, Balneário Camboriú, Santa Catarina. Balneário Camboriú é o nome da pessoa? Isso. Tá, então é um codinome, né? Um apelido. Então, ele está pedindo para esclarecer sobre a cremação. Se é melhor para o espírito ser cremado, se precisa esperar alguns dias, etc. É, quando as pessoas vão ser enterradas, né? Tem um prazo, né? Para esperar, porque tem gente que acorda no meio do velório, né? Então tem aquele prazo lá de algumas dezenas de horas para poder depois enterrar, para ter a certeza que a pessoa... 72 horas. Geralmente 72, né? 72 horas. É o tempo que o perispírito sai do corpo e fica flutuando para ser carregado. Ou nesse caso... Isso, no caso depende. Isso, isso aí que você está falando depende. Porque a pessoa tem a sensação que está sendo queimada. Tem vários relatos. Então, eu vou falar, pode deixar. Depende do espírito, tá? Tem gente que, se tiver agarrada ao corpo, dependendo de quem é o espírito e como ele levou a sua vida na encarnação, e você crema aquele corpo, ele vai sentir no corpo astral dele essa queimadura toda, tá? É, vamos dar um exemplo. As pessoas que ficam agarradas ao corpo, elas sentem tudo o que acontece com o corpo. Elas sentem o cheiro, elas sentem os vermes andando, os vermes comendo a carne, sentem tudo, tá? Como se estivesse ali acontecendo no corpo astral dela. Mas é no corpo físico, tá? Porque ela não é agarrada à matéria, então tudo que acontece à matéria, ela vai sentir no corpo astral, entendeu? Então, tem gente que não, tem gente que, como eu disse, vibra numa frequência elevada, fez o bem, fez uma reforma íntima direitinho, com a frequência elevada, pode cremar tranquilamente que não vai acontecer nada. Eu tenho um amigo que ele era espiritualista e ele era uma ótima pessoa, ele fazia muita caridade, ele procurava fazer muita reforma íntima, ele fazia muito bem e tudo mais, ele foi cremado. Não aconteceu nada, porque depois eu visitei e ele estava muito bem. E ele continua fazendo a caridade lá no plano espiritual. Ele cuida de uma casa, tipo uma casa de acolhimento de espíritos desencarnados que vivem como mendigos, porque isso existe no plano astral. Espíritos que ficam perdidos, maltrapilhos, vagando pela crosta e são acolhidos nessas casas. São casas de acolhimento, como se fossem indigentes, só que na parte espiritual, tá? Isso acontece também na parte espiritual. Então ele cuida de uma casa como essa. Ele foi cremado, não aconteceu nada. Entendeu? Então, se você acha que você não está muito bem, que você está fazendo muita besteira e tudo mais, então é melhor não ser cremado, tá? Agora, se você achar que você está muito bem, que você está numa frequência maravilhosa, que você está fazendo o bem e tudo mais, aí você pode pagar para ser cremado. Vai lá. M. Gomes Mateus, ele fez duas perguntas. Tá. A primeira pergunta é se no cemitério é possível ter boas vibrações e boas energias? Sim, é possível ter boas vibrações e boas energias. Dos encarnados que estão lá, que estão ali no cemitério, isso afeta no plano astral, essas boas energias, boas vibrações, né? Esses encarnados que de boas vibrações eles podem até ser usados ali pelos caveiras sem que percebam que estão sendo usados. Seu ectoplasma geralmente é de boa qualidade e a pessoa se coloca à disposição para servir, fala assim: Deus, eu estou aqui, se precisar para mim de alguma coisa pode pegar meu ectoplasma e tudo mais, e eles fazem isso até mesmo sem que você sinta. Tá? Ou você pode sentir, o nariz começou a escorrer muito, começou a lacrimejar demais, pode ser liberação de ectoplasma ali, porque você tá sendo pego para auxiliar. Então, também tem espíritos, os Exus Caveira, tem Exus Caveira que vibram numa frequência muito alta. Então, pode ter boas vibrações vindo dos próprios Exus Caveira, do próprio Tatá ou de algum outro Exu Caveira que vibra numa frequência muito boa, tá? E essas vibrações ficam por ali, porque emana deles, né? Entendeu? Eu queria acrescentar sobre isso, Pedro. Às vezes a pessoa não tem uma conduta tão reta e ela não costuma vibrar de uma forma elevada, mas ela tem a possibilidade, não que ela precise estar no cemitério, porque pode alcançar de qualquer ponto. Mas pela situação em si, a elevação da vibração viria pela oração. Então ela está num momento ali que, mesmo quando não tem-se o hábito de orar, ela se coloca em oração pelo ente amado, pelo ente querido, e ela eleva a vibração naturalmente. Com certeza isso é aproveitado. Sim, a oração feita de coração, a oração com arrependimento, tudo isso ajuda bastante. Mas cada caso é um caso e depende do que o Espírito fez durante a encarnação, tá? Tem coisas que são feitas durante toda uma encarnação que não tem oração que vá segurar, tá? A pessoa vai cair, ela vai descer, tá? Então, cada caso é um caso, tá? Cada caso me refiro aos visitantes, aos visitantes. Ele falou que teria um padrão vibratório. Sim, depende do visitante. Sim, se fizer uma oração de coração, pode ajudar bastante. A oração sempre ajuda, cara. Sempre ajuda bastante. Pode falar outra pergunta. Tá, a segunda pergunta veio do Igor de Mateus. Ele pergunta se... O ideal, eu vou responder essa pergunta, mas o ideal é responder os outros, senão os outros ficam sem resposta. Cada um... São todas. Não tem outras pessoas fazendo a pergunta, então? Então, estou fazendo... Então, todas. Pega uma de cada pessoa. É porque essa pergunta que ele fez é interessante. É interessante? Tá, então vai lá. É possível uma pessoa que é mais materialista, porém faz bem ao próximo, é fraterno, de coração... Pode acontecer dela ficar presa no corpo físico no cemitério? Depende do que ela nutre, do que ela vibra. Se ela tem gente que faz o bem, mas por dentro está bem complicado. Por dentro está muito ruim, mesmo fazendo o bem. Está fazendo o bem, está no trabalho do bem, mas por dentro está mal. Então pode ficar agarrado ao corpo mesmo tendo feito o bem. Tem um monte de gente que faz caridade e quando desencarna vai para o umbral e se acha injustiçado. Poxa, eu fiz tanta caridade, ajudei tanta gente, estou aqui no umbral, tá? Porque isso não é só fazer a caridade. Você fica fazendo só a caridade para ir para um lugar bom, fica parecendo que tu quer comprar um lugar no céu. Entendeu? E você não pode fazer isso com Deus, tá? O mais importante é o que você vibra no seu interior. Você fez a caridade só para conseguir um lugar no céu ou você fez a caridade de coração? Você sentia satisfação de ver aquela pessoa feliz que você ajudou? Você ficava até mais feliz do que aquela pessoa que você ajudou? Você fazia de coração? Você emana amor? Você emana paz, serenidade? Aí beleza, você não vai ficar agarrado no corpo, é claro que não. Agora, se você faz caridade, mas você não muda o seu interior, então você pode ficar agarrado no corpo sim, mesmo fazendo muita caridade, tá? E também sobre isso, Pedro, às vezes a pessoa faz tudo isso, mas tem vícios, então ela vai ser considerada um suicida indireto, então vai ficar agarrado aos despojos. Porque por mais que ela tenha esses créditos do que ela fez pelo próximo, caridade e tudo mais, ela foi em contrapartida adquirindo débitos individuais, né, de si mesma. Sim, mas existem uns casos de umas pessoas que vibram um amor muito grande, pessoas que realmente são muito boas, fazem muita caridade e elas também emanam essa vibração boa, mas tem vício no cigarro, um vício forte no cigarro. Então, ou qualquer outro vício na bebida, ou promiscuidade, alguma coisa. Então, depende dentro do que ela fez de bom e do que ela emanou de bom, tá? Tudo é pesado na balança. Então, os benfeitores, na hora do desencarne dela, os benfeitores já estão ali, eles não permitem que ela fique agarrada no corpo, eles já fazem um desligamento ali na hora, ela vai ser auxiliada. Porque quem faz o bem, gente, quem vibra no amor, não vai deixar de ser auxiliado. Eles já vão estar ali, vão fazer o desligamento, não vai deixar essa pessoa ficar agarrada no corpo. Eles vão levar essa pessoa lá para o plano espiritual e vão tratá-la, tá? Isso é merecimento, então nem sempre vai ficar agarrado no corpo não, mesmo com os vícios, porque depende do que você emana, do que você vibra e do bem que você fez, tá? Então mesmo com os vícios, esse não vai ficar agarrado no corpo, tá? Ele vai ser auxiliado, ele vai ser tratado lá, tem clínicas, tá? De reabilitação para viciados, seja do que for, lá no plano espiritual eles são tratados e muitos deles conseguem vencer isso. Pode ir. Só não sei o nome da pessoa. Ela quer saber quando a pessoa de outra cultura e de outro país, como funciona, como esses espíritos são resgatados? De acordo com o que eles acreditam ou de acordo com o que as suas mentes programaram. Isso daí vai bem longe, tá? Se uma pessoa é evangélica, Deus não sacrifica consciência de ninguém. Então, quem vai buscá-la vai ser um espírito, ele vai plasmar a forma de um anjo. Tá? Se for um católico, o espírito pode plasmar a imagem de um santo. Tá? Se for um umbandista muito ortodoxo, o espírito pode plasmar a forma da entidade que ele gosta, do orixá que ele gosta, do Exu que ele gosta, para vir buscá-lo. Tá? Tem gente que é ateu, tá? Que não acredita em nada e acha que morreu, acabou. Ele condicionou tanto isso na mente dele que quando ele desencarnar, tudo se apaga. Então ele é resgatado dormindo e aí a espiritualidade vai decidir o que vai ser feito. Pessoas que são testemunha de Jeová, que acha que quando morrer, dorme, só vai acordar no juízo final, essas pessoas, elas desencarnam, dependendo do que elas são, como eu disse, a vibração e tudo mais, elas vão direto para o plano espiritual e chegam lá dormindo, e elas ficam dormindo esperando o juízo final. Elas condicionaram tanto isso nas suas mentes que elas ficam dormindo esperando o juízo final. E muitos deles são reencarnados dessa forma, adormecidos. Eles nem despertam no plano espiritual, já são preparados para reencarnar adormecidos. Tá? Porque a espiritualidade, Deus, os bons espíritos, eles não sacrificam a consciência de ninguém. Tá? Assim como tem espíritos que tiveram uma vida selvagem, muito primitiva, né? E desencarnam, e quando se deparam com a imensidão do plano espiritual, eles sentem um medo tão grande daquilo que eles estão vendo, tá? Que eles nem imaginavam que existia pela sua primitividade, ingenuidade, ignorância. E o que que acontece? Esse medo exacerbado afeta as células do corpo psicossomático e afeta os chakras do perispírito, e os chakras e essas células se desestabilizam, perdem o seu poder de coesão e eles se transformam em ovoides. Isso acontece, tá? Então cada caso é um caso, tá bom? Pode ir outra. Pode existir algum cemitério onde não possui Exu, ou todos os Exus são acessíveis? Não, tem cemitério que não tem a proteção dos caveiras. A espiritualidade está providenciando isso, porque a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Então tem pouco trabalhador para muito serviço. Então tem alguns cemitérios que não têm a proteção dos caveiras, tá? Mas não quer dizer que os espíritos que estão lá não serão auxiliados de alguma forma, eles serão auxiliados na forma certa. Inclusive, Exus caveira que tomam conta de um cemitério podem, e um grupo, que não podem abandonar, tem que ficar um grupo lá, nunca pode estar vazio, senão os trevosos invadem, mas um grupo pode ir num cemitério que não tem a proteção dos caveiras e realizar um serviço ali de caridade, tirar as pessoas agarradas do corpo, ajudar as pessoas ali para serem resgatadas. Ninguém fica sem auxílio, gente. Não existe orfandade no plano espiritual. Todos são auxiliados, tá? Até aqueles que se equivocaram no mal, todos são auxiliados. É claro que os que se equivocaram no mal, eles deverão passar um tempo por aquela situação difícil. Quando chegar o tempo dele ser resgatado, ele será resgatado para uma nova oportunidade, porque Deus dá oportunidade para todos. Tá? Para os que fazem o bem e para os que fazem o mal. Deus ama a todos. Tá? Mas é claro, né? Quem fez o mal pode ficar naquela situação durante muito tempo. Até chegar o dia do auxílio pode demorar séculos. Tá? Por isso que é importante a gente, se nós nos tornarmos boas pessoas, tá? Mas não pode ficar também, gente, com essa loucura de que tenho que fazer caridade, eu tenho com essa obrigação. Faz de forma saudável, faz tranquilo, faz a tua reforma íntima tranquilo, faz o bem. Você vai tropeçar, você vai dar uma caída, você vai tratar alguém mal, você vai ser grosso com alguém, pede desculpa, continua, pede perdão, continua. Não fica se sentindo culpado, porque a culpa é muito complicado. E medo. Medo também é bem complicado. Eu escorrego também, eu erro, cometo erro, gente. Só que eu vou lá falar, cara, vacilei, eu já senti culpa, às vezes eu sinto culpa, é normal. Só que eu fico falando, vou tirar, tira o mais rápido possível e continua. Fala, Francis. Posso complementar? Pode. Quando as pessoas morrem no meio de um mato, no meio de uma selva, e do que acontece? A equipe de resgate do plano espiritual que vão resgatar essas pessoas. Com certeza. Então com ninguém, certeza. Mesmo que morra sem cagar, nem não sei se morreu, tá no meio do mato, cai um avião, sim, corpo, sim, sim, tem resgate. Tem resgate. Há várias equipes socorristas. Tem, socorrista, com certeza. Antes de você falar outra pergunta, eu vou ter que dar uma paralisada agora, porque eu tenho que continuar, depois a gente continua respondendo. Então, vou pedir que vocês prestem atenção. Como eu disse, espíritos trevosos, muitos espíritos trevosos, magos negros, feiticeiros, encarnados e em desdobramento e desencarnados, quiumbas, vampiros astrais, eles querem invadir o cemitério para não só para pegar o ectoplasma, também, mas para pegar escravos, para pegar espíritos para fazer magia negra, para pegar espíritos para servir de... como se fosse um hospedeiro para que possa, se possa cultivar vírus astrais e bactérias astrais pela insalubridade energética do seu corpo astral, que eu vou explicar, fiquem tranquilos. Então, existem muitas batalhas no cemitério, batalhas mesmo, tá? Dos espíritos das trevas com os espíritos da luz. Como? Existem magos negros. Porque o que acontece? É difícil o mago negro ir na linha de frente contra os Exus. O que, que eles fazem? Eles hipnotizam os espíritos mais fracos que ele. Ou seja, aqueles que têm a mente mais fraca e menos conhecimento, tá? Porque no plano astral inferior, quanto mais conhecimento, mais poder você tem. Lá é a lei do mais forte que manda. Então os magos negros dominam mentalmente, os quiumbas dominam mentalmente, os vampiros astrais dominam mentalmente, os feiticeiros das sombras. Então eles falam, vamos invadir o cemitério porque estamos precisando de uma quantidade X de ectoplasma, porque estamos sem reservas. Então eles vão lá no cemitério e eles tentam invadir, eles tentam vencer os Exus Caveira. Então eles colocam ali os quiumbas na linha de frente, como se fosse uma infantaria, os quiumbas na linha de frente, atrás dos quiumbas os vampiros astrais, que são mais poderosos do que os quiumbas, os vampiros dominam os quiumbas, e os magos negros lá atrás, tá? Como se fossem generais. Então o mago negro domina o vampiro astral domina o quiumba, e o mago negro domina os dois, mentalmente. Então os quiumbas vão na linha de frente. Vamos dizer que os quiumbas são os buchas, tá? Eles vão na linha de frente, tá? E os vampiros também vão e tudo mais, e aí começa toda aquela luta. Como é que os Exus Caveira se defende disso? Como é que os Exus Caveira se defende disso? Os Exus Caveira, eles têm tridentes, umas armas em forma de tridente e outras em forma de lança, e eles também têm umas espécies de redes de eletromagnéticas carregadas com baterias, e essas lanças, esses tridentes, eles emanam energia elétrica direto nesses espíritos que estão ali. Não é para machucar, gente. Essa energia elétrica, ela vai direto no cordão de ouro que liga o corpo mental ao perispírito. E quando essa energia elétrica os atinge, eles caem desmaiados no chão. Tá? Eles caem desmaiados no chão e eles são recolhidos pelos Exus Caveira para terem um determinado destino. Ou então também pode ir nos chakras, essas correntes elétricas, pode ir no chakra umbilical e fazê-los vomitar. Sim, os espíritos vomitam. Eles podem começar a ter uma crise de vômito, aí já joga uma rede elétrica, eletromagnética nele, e eles ficam presos nessas redes sem perder a consciência. Tá? Alguns não perdem a consciência, ficam presos nas redes. E aí eles são levados para o plano espiritual para serem limpos, porque o corpo astral deles está muito embrutecido, cheio de criações mentais inferiores, miasmas criados por eles mesmos. Então dá aquela limpada neles, tá? Geralmente, como é que limpa? Pega esses espíritos, leva num centro de Umbanda para o choque anímico, porque eles também são hipnotizados. Então pega esses espíritos, eles aproximam esse espírito do lado de um médium encarnado, em contato com o magnetismo do médium e com o ectoplasma do médium, ele sai daquele transe hipnótico, porque ele está hipnotizado, e também os benfeitores fazem uma limpeza no corpo astral deles, depois que eles estão limpinhos, tá legal? Então pega eles, aí leva num centro espírita de mesa, num centro espírita, já tira do centro de Umbanda, leva num centro espírita, para que ele possa ser doutrinado pelos doutrinadores, pelo dirigente, pelos médios, serem educados, para que eles possam ser esclarecidos da sua realidade espiritual, que o que eles estavam fazendo não é certo, que vai trazer consequências, lei de ação e reação, eles aprendem a lei de ação e reação, e aí cada um tem um destino, gente. Uns ficam estudando, outros podem até se transformar em Exus pelo estudo, outros são levados à reencarnação, cada caso é um caso. Tá? Mas também existe doutrinação no centro de Umbanda. Também eles podem ali mesmo serem limpos e tudo mais, e também incorporarem nos médiuns lá do próprio centro de Umbanda e serem esclarecidos, tá? Serem doutrinados. Mas tem espírito que não tem doutrinação. Tá? É muito difícil você doutrinar um mago negro. Então o que é feito com ele é feito de outra forma. Tá? Então essas batalhas existem, tá? No plano, na contraparte astral do cemitério, para que esse cemitério possa ser protegido. Protegido, tá? Tem mais perguntas? Duas pessoas, porque são muitas perguntas, tá, gente? Então, tá. Tem que estar selecionando. Vamos devagarzinho, a gente tem tempo. Tá tranquilo. Duas pessoas diferentes, né, uma da outra, mas estão com dúvidas a respeito de Fura-Terra e Cavernícolas. Fura-Terras e Cavernícolas, beleza, muito boa pergunta. Vamos lá, vamos falar de forma detalhada, né? Para que a gente possa entender. Vamos falar de forma mastigada. Esses espíritos já foram trazidos aqui na nossa reunião para serem resgatados, tá? Incorporaram os médiuns aqui e nós tivemos contato com esses espíritos várias vezes, tá? Lembrando que esses espíritos são seres humanos. Seres humanos, muitos deles podem estar no seu convívio encarnados e você nem imagina que quando eles desencarnarem vão se tornar Fura-Terras ou Cavernícolas, tá? Ou outros, que existem outros, que eu vou explicar. Por que que eles se transformam nisso? Né? Por quê? Então vamos por partes. O Fura-Terra, eu disse que ele é um ser humano desencarnado, tá? A forma perispirítica dele, é da seguinte forma, ele é esquelético. Parece aquelas pessoas que passam muita fome, ele é bem esquelético. Tá? Ele tem as mãos compridas, parece a mão de um símio, ou seja, de um macaco. A mão com os dedos compridos, até maior do que a de um macaco. Tá? Por que que ele tem aqueles dedos compridos? Porque ele plasma essa forma. Por que que ele é magricelo? Porque ele está muito agarrado à matéria, então ele sente muita fome e muita sede. E não tem comida. Então ele acha que está passando fome, aí ele fica magrelo. Porque ele condiciona a mente dele a isso. Por que que os dedos dele são compridos? Eles também criam isso. Por quê? Esses espíritos, quando eles estão encarnados, eles gostam muito da vida material. Tá? Eles têm uma vida, durante a encarnação, eles têm uma vida, eles têm um tipo de pensamento totalmente distorcido da realidade espiritual. Tá? A realidade espiritual é de uma forma e eles acham que é de outra, totalmente diferente, totalmente distorcida da realidade. E tem gente que até tenta esclarecê-los, mas eles não aceitam. Eles acham que é daquele jeito e acabou. Então a gente não tem o que falar. Né? Por isso que vocês estão sendo esclarecidos aqui, para que vocês possam entender como é que funcionam as coisas. Então eles têm uma visão muito distorcida de espiritualidade e eles têm uma vida muito materialista. Então quando eles desencarnam, eles não estão agarrados ao corpo. Como eu disse, não é todo mundo que fica agarrado ao corpo, mesmo tendo uma vida materialista, porque cada caso é um caso. Tá? Então eles não estão agarrados ao corpo. Eles se desvencilharam do corpo, mas são materialistas e têm uma visão distorcida. E eles entram numa... Eles não aceitam o desencarne. Eles querem os seus corpos de volta, porque eles gostam de levar a vida aqui na matéria, encarnados. Eles não querem saber de plano espiritual, eles não querem saber de estar desencarnados. Eles querem ficar encarnados, eles não aceitam o desencarne. Tá? Então eles querem os seus corpos de volta. Então sabe o que que eles fazem? Eles entram numa atitude insana de começar a querer cavar o chão para pegar os seus corpos de volta. Tá? Eles querem os corpos de volta. Então olha a ignorância. Como é que você vai pegar um corpo que já foi morto, que o cordão de prata já foi cortado? E as ligações fluídicas do corpo perispirítico com o corpo físico também já foram desligados. O corpo já está morto, não tem como você retomar aquele corpo. O coração já parou, o cérebro já parou de funcionar, o corpo já está em putrefação. Como é que você vai pegar aquele corpo de volta? Não dá. Então eles entram nessa atitude insana de ficar cavando para querer pegar o corpo de volta. Tá? Então, para quem tem vidência ou para os próprios espíritos que estão lá, qual é a imagem que eles veem? Esses Fura-Terra, quando estão cavando no chão para pegar os corpos de volta, eles entram debaixo da terra e metade dos corpos dele fica para fora, com as pernas balançando, e a outra metade dentro da terra, porque eles querem um corpo de volta. Essa é a visão de um fura-terra. Só que esses espíritos, eles perderam completamente o controle da razão e das emoções. Totalmente. Eles estão totalmente desequilibrados. Eles, muitos deles não têm nem ideia da sua real condição, de tão desequilibrados que eles estão. Eles só ficam na cabeça de querer o corpo de volta. Estão totalmente atordoados. Então, o que acontece? Como eles perderam o controle da razão totalmente, perderam o controle das emoções totalmente, o que acontece? Eles não podem ser usados por magos negros, eles não podem ser hipnotizados por magos negros, tá? Porque para que o mago negro possa hipnotizá-lo, ou um feiticeiro possa hipnotizá-lo, ou até mesmo um quiumba, porque tem quiumba que hipnotiza. Tem cientista das sombras desencarnados que também sabe hipnotizar, tá? Conhece o magnetismo e tudo mais. Para que eles possam ser hipnotizados, ele tem que ter pelo menos um pouco de razão. Como eles não têm razão nenhuma, então os magos negros não querem saber deles. Não querem saber deles. E eles ficam soltos por lá. À noite, eles saem do cemitério e vão para as ruas, tá? Eles vão para as ruas e ficam vagando pelas ruas. Eles gostam de lugares ermos, lugares desertos, terrenos baldios, casas abandonadas, tá? Eles gostam desse tipo de lugar, né? E ficam ali. Eles acabam servindo de instrumento para que crimes não sejam cometidos no plano físico, porque vamos supor que ele esteja num terreno baldio e algum criminoso está ali fazendo mal a alguém. Vamos supor que o criminoso, o encarnado, consiga enxergar o fura-terra. A imagem dele dá medo, ele é um fantasma bem feio. Então, se o bandido que está cometendo um crime ali vê um fura-terra, ele vai largar tudo e vai sair correndo. Ele vai embora. Então, o fura-terra até ajudou para que crimes não sejam cometidos. Só que o fura-terra também vai sair correndo, porque vai ficar com medo do bandido que gritou, porque eles são medrosos. Então, o fura-terra sai correndo para um lado com medo do cara, e o cara sai correndo para o outro lado com medo do fura-terra, um com medo do outro. Tá? Então, essa é a realidade desses espíritos. Os cavernícolas, qual é a forma espiritual, a forma perispirítica deles? Vocês já viram aquele seriado The Walking Dead? O filme A Volta dos Mortos-Vivos? É mais ou menos aquilo ali, tá? São espíritos também que tiveram uma visão distorcida de espiritualidade, também são materialistas, e tem outros desequilíbrios mentais e emocionais que faz com que eles, no plano astral, fiquem nessa condição. Como é que ele é a aparência perispirítica dele? Aí já é diferente, ali a forma já é humana, ele não está como o fura-terra, a forma é humana, só que não está perfeito. Geralmente todo maltrapilho, todo rasgado, ou até mesmo nu, tá? Sujos, né? O corpo perispirítico dele está totalmente em decomposição, porque como ele é agarrado à matéria, ele é agarrado ao corpo, o corpo não fica em decomposição, ele fica na mesma forma do corpo que está em decomposição, só que vivo, tipo um zumbi, tá? Então ele fica com aquela forma toda em decomposição, e a insalubridade energética no corpo astral dele também é grande. O que é essa insalubridade? É criada pela mente desequilibrada dele e as emoções desequilibradas. As emoções dele dão cor e vida às criações mentais que saem de dentro dele mesmo. Tá? O que tem ali? Tem de tudo. Tem larvas astrais, bactérias astrais, formigas... Tá? Tudo correndo ali pelo corpo dele, vermes, tudo ali passando pela boca, saindo, entrando pela testa, na cabeça, nos braços. Eles têm feridas pelo corpo perispirítico, feridas fétidas, e muitos deles são mutilados, não tem um braço ou não tem uma perna, ele pode sair andando até no cotoco, assim, sem as duas pernas. A Sônia já viu correndo assim, só com os dois cotocos da perna, todo em decomposição, sem braço, faltando um pedaço da cara, tá? Eles não perderam totalmente a razão, tá? Eles têm um pouco de razão. E eles têm vergonha da forma perispiritual deles. Muitos deles ficam assim com vergonha, até mesmo entre eles, uns com os outros. Mas eles andam em grupos. Eles andam em grupos e eles perderam o poder da fala. Eles ficam grunhindo. Eles ficam grunhindo, tá? Eles perderam o poder da fala. Esses podem ser usados por magos negros e feiticeiros. Tá? Eles, no cemitério, eles penetram a subcrosta, mas não muito fundo, tá? Bem próximo daqui da crosta, eles penetram porque tem dimensões ainda mais densas na subcrosta, tá? E eles ficam ali. É um lugar ainda mais denso do que o cemitério. Tá? Os fura-terras também gostam de ficar debaixo da... fura-terras não, esses cavernícolas gostam de ficar debaixo da terra. Como é que eles são usados pelos magos negros e pelos feiticeiros? Agora eu vou explicar. Imagine um pai de santo que se diz ser umbandista, porque pai de santo umbandista não faz o mal, ele só faz o bem. Tá? Então, esse seria um pai de santo que está usando mal o nome da Umbanda Sagrada, que é uma religião tão bonita. Né? Esse pai de santo, vamos supor que ele seja um mago negro ou um feiticeiro encarnado do mal, né? Ele precisa fazer uma magia negra para alguém que foi encomendada ou ele quer fazer por vingança, vamos supor assim. Encomendada como? Uma pessoa fala, eu quero fazer mal para fulano de tal. E paga o cara para fazer mal ao fulano, para causar uma doença em alguém. O que, que esse mago negro ou esse feiticeiro encarnado faz? Ele desdobra, vai no cemitério, pega um cavernícola desse, captura um cavernícola, um espírito desse, leva para o seu centro e o que, que ele faz? Ele pega esse cavernícola e a pessoa a qual ele quer prejudicar, ou seja, o encarnado a qual ele quer prejudicar, ele pega esse cavernícola e acopla na aura do encarnado. Faz um acoplamento. Aí começa o processo de simbiose espiritual. Quando ele acoplar esse cavernícola no encarnado, o que, que vai acontecer? O cavernícola vai se sentir bem, porque ele vai vampirizar o encarnado, o ectoplasma dele. Ele pode fazer isso de forma inconsciente. E essa vampirização que o cavernícola faz é com a mente. Toda vampirização é com a mente, tá? É com a mente. Ele vai vampirizar esse encarnado. E todo o morbo fluido, toda a insalubridade energética que está no cavernícola é passada para o encarnado, por ressonância vibratória. Tá? Então, todo esse morbo fluido passa para o encarnado e o encarnado fica mal, fica doente. Vai no médico. O médico não consegue descobrir qual é o problema, não consegue curar o cara. Tá? Pode levar até a morte, tá, gente? Pode levar até a morte. Como é que resolve isso? Leva ele num centro de Umbanda. Leva ele num centro espírita. Leva ele numa igreja evangélica. Sim, igreja evangélica pode ser retirado isso. Mesmo que o pastor não tenha esse conhecimento. E a autoridade do pastor? E o amor que o pastor sente no coração? Não tem nada mais forte do que o amor. O amor pode fazer muita coisa, sem precisar de algumas técnicas. Isso é doutrina, tá? Então, esse desmanche de magia negra pode ser feito de formas diferentes, tá? Não vamos nos limitar só, tem que ser, só dá para fazer desse jeito. Não é assim. Depende de muita coisa. Então, essa desobsessão, essa magia negra pode ser desfeita. Então, eles desacoplam, o cavernícola é desacoplado da pessoa, a pessoa já começa a ficar bem, porque tirou, e o cavernícola é levado para ser tratado. Aquele espírito, que ele é um ser humano, é levado para ser tratado, ele é preparado depois para a reencarnação. Ele vai ser esclarecido, depois ele é preparado para a reencarnação, tá? Essa é a realidade do cavernícola. Só que tem mais. Os magos negros, eles têm os seus laboratórios no astral inferior, né? E eles fazem inúmeras experiências junto com os cientistas trevosos que eles se consorciam, tá? Muitas das vezes os cientistas e os magos negros não se batem muito bem, não. Eles trabalham junto porque é um jogo de interesses dos dois, tá? O que que acontece? Eles pegam esses cavernícolas, os magos negros desencarnados, pegam esses cavernícolas, colocam lá no laboratório, numa espécie de maca ou numa cápsula, tá? Deitados, tá? Como o corpo astral do cavernícola já está cheio de morbo fluido, ou seja, cheio de parasitas energéticos, cheios de vibriões mentais e tudo mais, o mago negro cultiva ali bactérias astrais e vírus astrais e outros tipos de criações mentais inferiores neles, para proliferar. Para quê? Para causar doenças aqui no plano físico. Ele cultiva essas bactérias, esses vírus no cavernícola, fica ali, depois ele pega esse cavernícola, esse espírito, e acopla em alguém. E dependendo do que vai ser feito, esse vírus, essa bactéria que foi criada, em contato com o ectoplasma do encarnado, pode se materializar. E aí se torna uma bactéria materializada que vai causar uma doença, uma pandemia, uma epidemia. Ou não precisa acoplar o cavernícola. Ele cultiva essa bactéria, esses vírus, tira essa bactéria e esses vírus e acopla essas bactérias e esses vírus no encarnado. E causa doença, porque aquilo se materializa por causa do ectoplasma do encarnado. E aí causa uma epidemia, tá? Por pura maldade, tá? Por pura maldade, tá? Então, eles também podem usar esses cavernícolas para isso. Então, gente, eu quero lembrar de novo a vocês que esses espíritos são seres humanos. Vai dar uma paralisada aí? Tá, ele vai... Que no Instagram tem que fazer isso, né? A cada uma hora, não é isso? Vai lá. Os cavernícolas, eles tá gravando ali também? Você não é câmera? Tá. Os cavernícolas, eles são usados para isso, tá? É como eu estava dizendo, lembrando que são seres humanos que estão nessa condição. E esses seres humanos pode ser um de vocês. Por que não? Pode ser alguém da sua família. Por isso é importante o esclarecimento espiritual, para que vocês não se vejam nessa condição no plano espiritual depois que vocês desencarnarem. Por isso que é importante que a pessoa não seja muito materialista, que a pessoa não tenha uma visão muito exageradamente distorcida de espiritualidade. Por isso que é importante a reforma íntima, a gente vibrar numa condição melhor, para que a gente, quando desencarnar, não fique nessa situação, tá? Muitos ficam nessa situação após o desencarne. Por isso o esclarecimento aqui, por isso que os espíritos trevosos ficam com raiva da gente, porque um monte de gente vai melhorar o seu jeito de ser e quando desencarnar não vai ser cavernícola, então não vai ser escravo deles. Então eles ficam com raiva da gente por causa disso, tá? Para que vocês não se tornem esses espíritos, para que vocês não virem um cavernícola, para que vocês não virem um fura-terra, para que vocês não sejam escravizados, tá? Para que vocês não fiquem agarrados no corpo. Então, por isso que a gente está dando essas informações. Qual é a pergunta interessante? Então, relacionada à questão dos cavernícolas. O Bruno Tavares, Cuiabá, ele quer saber, quando houver gira na Calunga, como proceder para resgatar os cavernícolas e fura-terra? Foi como eu disse. Os Exus Caveira vão pegar esses espíritos na hora certa, porque eles não podem também sacrificar as consciências dos fura-terra. Eles vão... Acaba tendo que deixar os fura-terra, tem que ficar um tempo daquele jeito. Não tem o que fazer. Então eles têm que ficar um tempo daquele jeito. Só que chega um momento, um determinado momento, que ele dá uma despertada, dá uma melhorada, aí quando ele dá aquela melhoradinha, eles vão, pô, pega. Aí vai e leva para ser resgatado. O cavernícola tem que ser feito primeiro toda uma limpeza energética nele, tá? Para que esse morbo fluido não seja transportado para o médium, tá? E aí, quando tirar esse morbo fluido dele, ele é acoplado para ser removido o transe hipnótico, ou sem, mesmo que não tenha hipnose, ele tá com a mente desequilibrada. Com o choque anímico, ele vai pensar um pouco melhor, ele vai dar uma despertada, ele vai ficar mais lúcido, aí ele é levado, tá? Ah, como é que eles vão limpar tudo isso? Tem uma série de formas de limpar. Preto Velho pode usar o ectoplasma, pode usar o ectoplasma de um médium, de um encarnado, o ectoplasma. Pode usar através da ideoplastia algumas ervas, tá? Que tem caráter absorvente muito grande. Ervas que são criadas pela mente. Os médiums encarnados podem criar e os pais velhos desencarnados podem criar também pela ideoplastia. As ervas tem o seu bioplasma natural, que é a energia vital das ervas. E também as ervas têm o seu magnetismo próprio, dependendo das ervas. Então, o bioplasma dessas ervas, associado ao ectoplasma de um médium encarnado, e também precisa dos elementais da natureza. É primordial que eles usem os elementais da natureza. Então chama as salamandras, chama as ondinas, porque elas vão sutilizar o sumo dessas ervas, vai potencializar a ação dessas ervas. E aí, consumo dessas ervas associado ao ectoplasma do médium, pega esse líquido, esse preparado, e despeja no cavernícola para limpá-lo. É como se ele tomasse um banho. E aí limpa todo esse morbo fluido dele, tá? Para que ele não contamine ninguém e também para que ele fique numa condição melhor. Isso também é feito para quem está agarrado no corpo, dependendo da pessoa. Geralmente, quem está agarrado no corpo, gente, está em desequilíbrio, não está bem. Então, as suas mentes vão forjar situações aflitivas em torno dele mesmo. Ele, pelos seus pensamentos e emoções desequilibradas, serão criadas criações mentais inferiores por ele mesmo. Ele será atacado por essas criações mentais inferiores, principalmente se durante a encarnação se ele usou drogas. Vocês já viram que um drogado, quando ele está drogado, ele vê várias imagens, vê várias coisas, vê elefantinho voando, vê sei lá o que que vê um monte de coisa, que aquilo ali tudo não existe, ele está... Tá? Então, se ele usar droga por muito tempo, ele desencarna naquela condição, essas coisas que apareciam para ele, né, por causa do efeito da droga, se materializam quando ele desencarna. Então, essas criações mentais ficam tudo em cima dele. Tá? E ele está lá agarrado no corpo. Então, para que ele seja desprendido do corpo, o que que eles fazem? Pega um médium encarnado que tenha um certo conhecimento de resgate, desdobra o médium vai no cemitério, junto com o preto velho, junto com o caboclo, junto, os Exus Caveira já estão lá. E o que que faz? Ali, o médium vai ser o doador de ectoplasma para a limpeza energética do espírito que está agarrado no corpo. O médium vai ser o doador de ectoplasma, pega as ervas, como eu disse, o sumo das ervas que foram sutilizadas e tudo mais. Geralmente isso também acontece enquanto o pessoal está lá no cemitério, os médiuns estão tudo no centro espírita ou no centro de Umbanda, ligados com todo mundo que está lá no cemitério, tá? E aí está todo mundo aqui, os médiuns videntes já visualizam o que está sendo feito lá, estão doando ectoplasma também, os médiuns encarnados mentalizam através da ideoplastia as ervas necessárias, os médiuns podem mentalizar as ervas, geralmente peperegum, pinhão roxo, aça-peixe, alfavaca e outras ervas que têm caráter absorvente para limpeza. Pega o sumo, chama as salamandras, chama as ondinas para sutilizar aquele sumo, o espírito leva para lá, usa, o médium está desdobrado lá e os médiums daqui também são doadores de ectoplasma, pega o ectoplasma do médico aqui, pega o ectoplasma do médico que está lá desdobrado, pega esse preparado, associa o ectoplasma e joga no caixão, joga no túmulo. Joga aquilo ali para limpar o espírito da pessoa que está agarrada no corpo, que está cheio de criação mental inferior. Vai limpar tudo, limpou, ele vai ficar mais tranquilo, tira, o espírito, o Exu Caveira vai lá, pega ele no colo, tira o espírito dele do corpo. Às vezes eles vêm adormecido, leva lá para o centro espírita, onde os médiuns já estão lá, ou o centro de Umbanda. Pode fazer na igreja evangélica também, é só os pastores quiserem. Tirar o preconceito, tirar a doutrina, pode fazer na igreja evangélica também, entendeu? Pode mudar, a gente pode trabalhar, pode fazer na igreja evangélica, entendeu? Aí, o que que acontece? Leva o espírito lá, que foi já retirado do corpo, está todo limpinho, acopla ele no médium através do choque anímico, ele desperta, aí já está todo mundo ali, calma, irmão, está tudo bem e tal, leva ele, aí dá o destino dele, tá? Falando dos pastores, eu conheço um evangélico que é um evangélico bem ortodoxo, tá? Não aceita reencarnação, não aceita nada, não acredita nisso, para ele Exu é demônio, tudo isso. Mas, uma vez eu desdobrei junto com ele e a gente trabalhou no cemitério. Eu, esse evangélico ortodoxo, Pai João de Aruanda e alguns Exus, ajudando espíritos que estavam agarrados no corpo. Vai falar, mas ele não aceita nada. Ele não aceita nada aqui em vigília. Ele desdobrado, o pensamento dele é diferente. Desdobrado, ele trabalha pra caramba. Trabalha com preto velho, trabalha com Exu, faz um monte de caridade. Olha que coisa. Aqui em vigília não aceita nada por causa da doutrina e aquela visão fechada. Beleza, a gente não vai brigar com ele. Desdobrado, ele trabalha pra caramba e trabalha com preto velho. Tá? Com preto velho, com Exu, com médiums de outra religião, comigo que sou universalista. Então perceba que quando você está desdobrado, as consciências se expandem. E a sua forma de pensar desdobrado, ela é diferente da sua forma de pensar em vigília. Desdobrado, tu tem uma visão bem mais expandida das coisas. Para você ver como é que esse corpo aqui embota tanto a gente, que a gente fica meio bobão. Aí não aceito isso, não aceito aquilo, isso não existe. Essa bobeira é aqui em vigília. Desdobrado, as consciências se expandem. Não tem essa brigalhada. Entendeu? Tem uma aguinha aí? Vai lá. Pergunta que tem várias, mas eu tô passando lugar. Vamos falar devagar, que eu já tô com a boca seca. Se deixar, vai lá. Tem que beber água direto. Eu achei essa pergunta interessante. Valeu, obrigado. Até porque o Wilson tá aqui também, e tem a ver com animais. A pessoa fez essa pergunta a respeito dos animais. Tá pedindo para falar sobre os animais também, que são enterrados. O que que tem? Ela está pedindo para falar. Eles são resgatados? Como é que acontece? Existem grupos que são especializados em resgatar só animaizinhos. Tá? E com animaizinho, não tem esse negócio de ficar agarrado no corpo, porque o animal ele não é igual o homem, né? Materialista, um animal inocente e tudo mais. Eles pegam o espírito do animalzinho, levam para o plano espiritual e aí vai dar o destino dele. Muitos deles ficam pouco tempo desencarnados, já leva para outra ninhada, já encarna em outra fêmea. Outros ficam no plano espiritual para ajudar, porque tem espíritos que levam cachorros no umbral. Eu falei naquele domingo. Isso. Com os animaizinhos é bem tranquilo. É bem tranquilo. Os seres humanos são piores do que os animais? Uma pessoa está perguntando aqui sobre o ponto riscado. Ela está querendo saber se o ponto riscado é como um CPF do espírito? Ih, rapaz, esse negócio de ponto riscado eu ainda não estudei isso, não. Não tenho muito conhecimento de ponto riscado, não. Se alguém ponto souber riscado, aí... Ponto riscado, ele abre um portal. Todo ponto riscado... Ponto riscado abre um portal. Ele abre um portal. E a pessoa trabalha dentro daquele... Por isso é que os espiritualistas chegam e abrem o portal. Ele abre o portal de proteção. Sim. Para atender a pessoa. Tá. E tudo que for de negativo vai naquele portal. Show de bola, mas pode fazer várias outras coisas, né? Sim, qualquer tipo de limpeza para chamar coisa. É, existe o ponto que eu falei que identifica o espírito, sim, a falange e tudo mais, é o que eu sei. Sim, mas tem outras coisas, para abrir portal, né? Abrir portais, mas legal. Fechar portais. Resgatar espíritos trevosos e fazer limpeza. Limpeza também. Dentro da mandala, do corpo riscado, é feita a limpeza do perispírito da pessoa, limpa. Legal. Antes de você ver outra pergunta, tem uma outra categoria de espíritos no cemitério que eles têm uma aparência, esses são mais fáceis de ser resgatados. Eles têm uma aparência também esquelética, porque eles são muito materialistas, tá? Então eles sentem fome, sede, têm aparência esquelética. E eles ficam agachados, assim, nos montes de terra. Eles são muito tímidos, eles têm medo de tudo, ficam se escondendo, tá? São mais fáceis de ser resgatados, tá? Eles são muito cuidados ali pelos Exus Caveira, e no momento certo eles são resgatados. Porque se resgatarem eles no momento errado e levá-los à reencarnação como eles estão, eles podem reencarnar como autistas. Mas o autismo que eles vão ter não é um autismo de espíritos evoluídos, não. Porque tem espíritos muito evoluídos que são autistas. Mas é aquele autista inteligente, aquele autista que faz coisas muito, assim, exageradas de boas, né? Esses espíritos, eles serão aqueles autistas que são bem, assim, alienados de tudo. Vivem no mundinho deles e se fizer barulho ou sai alguma coisa da programação deles, eles vão entrar em crise. São aqueles autistas bem complicados, assim, que é difícil de você... que tem um tratamento muito difícil. Então, tem toda uma preparação com esses espíritos para que eles não encarnem como autistas. Vai, faz a pergunta. Quando falou que disse que é de Franca, São Paulo. Ela quer saber se pode ter espíritos inimigos daquele que vai ser enterrado aguardando. Pode ter? Para capturar essa pessoa? Repete a pergunta. A pessoa vai ser enterrada. Pode ter espíritos inimigos dessa pessoa aguardando ela? Com certeza. Com certeza. Principalmente se ela fez magia negra. E ela achava que os mentores dela eram Exus e Pombagiras e eram tudo quiumba, que pedia toda hora matança de animal, pedia bebida, pedia cigarro. Eles podem estar ali, eles podem se vampirizar essas pessoas. escravizar essas pessoas que recém-desencarnadas, porque eles vão exigir, eles vão continuar exigindo a matança de animais, eles vão continuar exigindo a bebida, o cigarro, só que a pessoa desencarnou, não pode mais dar isso para eles. Aí eles vão lá e escravizam aquele espírito, isso pode durar décadas, até séculos. Pode estar esperando ali, inclusive ação desafeto. Ação e reação direto. Ação e reação. Gabriel de Jundia, em São Paulo, ele pergunta, o espírito que está no cemitério, ele já passou pelo umbral ou ainda vai passar? Mas o cemitério, a contraparte do cemitério é o umbral. Aí você já deu a resposta de uma pessoa que perguntou se o cemitério faz parte do umbral. Faz parte do umbral porque é uma dimensão que ela fica no astral inferior. É muito mais próxima da crosta terrestre do que o plano espiritual. Porque aqui na crosta nós também estamos no umbral. Aqui o plano físico é umbral. Nós estamos no umbral. Tá? Então a contraparte astral do cemitério é a umbral. Tá? Uma outra pessoa falando sobre cemitério diz: é o João Evangelista. Ele diz que ele mora perto do cemitério e ele quer saber sobre essa energia pesada do cemitério: se ela só fica ali ou ela pode sair. Depende. As criações mentais podem se movimentar, sim, podem sair. Principalmente se passar uma pessoa do lado de fora do cemitério e bem próximo do cemitério, que está em sintonia com essas criações mentais. Então essas criações mentais serão atraídas pelo teor de pensamentos e emoções daquele encarnado que está passando. E desencarnado também. Eles saem todos agarrados. Tá? É como se fosse uma esponja, puxa. Entendeu? Já ouviu falar no médium de arrasto? Médium de arrasto é perigoso, porque o médium de arrasto pode arrastar coisa boa e coisa ruim. Então o médium de arrasto ele tem que procurar estar vibrando numa frequência boa, porque se a frequência dele baixar, ele vai sair arrastando tudo quanto é criação mental inferior, de outros encarnados e de desencarnados, inclusive desses lugares. Fala. Isso aqui você já deu respostas para outras perguntas. Então tá ótimo. Princiele, do interior de Santa Catarina. Ela gostaria de saber sobre levar as crianças ao cemitério. Se isso faz mal, ou se eles, por não entender, têm proteção. Não, tem proteção. Também não é assim. Também não é assim. Pode ir para o cemitério tranquilo. Mas se a criança for médium, pode sentir alguma coisa. Pode acontecer alguma coisa. Não está imune, não. É um ser humano como qualquer outro. Mas vai ter proteção. Faz uma oração antes de ir para o cemitério. Pede proteção. Com sinceridade, antes de ir no enterro de alguém ou fazer alguma outra coisa no cemitério, faz uma oração antes, todo mundo, tá? Pede proteção a Deus e aí vai tranquilo. Jorge Luiz, Distrito Federal, quando a pessoa desencarna, quanto tempo se passa para ela ter noção que desencarnou? É o que eu disse, é o momento da perturbação, depende de cada um, pode ser rápido ou pode demorar muito. Ou pode demorar mais ou menos. Depende de cada um. Depende da expansão de consciência de cada um, da consciência espiritual de cada um. Depende do que ele vibra, do que ele emana, do que ele sente, do que ele fez, de bom ou mal. Depende de se ele é materialista, se ele não é, se ele está espiritualizado, se ele não está. Depende de um monte de coisa. Uma pessoa fez uma pergunta que eu não sei quem é o nome, mas ele pergunta o seguinte: quais as impressões de um recém-desencarnado que teve seus órgãos doados? As impressões de um recém-desencarnado que teve os seus órgãos doados? Doados. Depende. Como eu disse, se for uma pessoa espiritualizada, que não está ligada à matéria, não está agarrado no corpo, pode cremar o corpo, pode tirar quantos órgãos quiser, pode doar os órgãos, tranquilo. Agora, se tiver agarrado no corpo, aí as coisas podem complicar. Tá? O desencarnado é que vai sentir. Quem pegou o órgão do desencarnado, não vai sentir nada. Ele pegou o órgão daquele desencarnado, está tranquilo, salvou aquela pessoa. Mas quem vai sentir é o desencarnado. Tudo que acontece no corpo físico dele morto, ele sente, ele está agarrado à matéria. Entendeu? Paula Ana, ela pergunta sobre questões de demandas, despachos, rituais e cemitérios. O que acontece com essas pessoas e a demanda vai para essas pessoas que foi enviada? demanda para fazer o bem ou demanda para fazer o mal? Provavelmente para fazer o mal, né? É, se for para fazer o mal, é o que você faz, vai voltar. Se for para fazer o bem, o que você faz também vai voltar. Mas tem uma coisa, tem uma situação. É, são essas demandas, esses trabalhos que são feitos no cemitério, com todos aqueles apetrechos, né, alguidar e todas aquelas coisas, animais, velas em volta, aquela coisa toda, isso são técnicas espirituais primitivas, não precisa, é perda de tempo total, totalmente perda de tempo. Se for fazer à noite, na madrugada, está perdendo noite de sono, é melhor estar em casa dormindo, está perdendo noite de sono à toa, porque tudo isso não precisa, são técnicas espirituais primitivas, isso é coisa de planeta primitivo, coisa de humanidade primitiva, que já não é mais a realidade daqui, né? Então vamos mudar, porque isso já está ultrapassado, já passou da hora de fazer isso, não precisa de nada disso. Não precisa de vela, não precisa de despacho, não precisa de oferenda, não precisa de nada disso. Mas é claro que se for usar todas aquelas oferendas para fazer o mal para alguém, lembrando que aquelas oferendas são um condensador de energia para concentração. Ele se concentra mentalmente, ele precisa daquilo ali só para se concentrar mentalmente. Bota ali uma foto, bota ali uma peça de roupa e se for para fazer o mal, ele emana sobre o fluxo de elétrons daquele objeto, que é o condensador de energia, um acumulador mental e emocional. E aí, na mesma hora, se materializa no plano astral uma duplicata daquilo. A que está no plano astral é que vale. Tá? Aquela que está ali é só o material, é só um condensador. Tá? O que vale é o que foi plasmado no plano astral com que ele criou ali mentalmente. E aí tem que desfazer o que foi feito no plano astral. Tá? E se for para fazer o bem, com certeza, é um condensador de energia. Então vai materializar no plano astral também e vai para o endereço vibratório. Mas se foi para fazer o bem e você sentiu ali só amor, você quer que a pessoa fique bem, aquela coisa toda, essa energia vai para a pessoa também. Mas não precisa daquilo. Você pode pensar isso em casa. Faz uma oração, pensa, mentaliza a pessoa, sente amor por ela, pede a Deus, faz ali a oração, já está fazendo a magia. Já está indo para a pessoa. Não precisa fazer todos esses apetrechos no cemitério. Não precisa de nada disso. Entendeu? É, eu vi vários comentários aqui, várias perguntas, e eu acho que eu tô vendo que isso aqui é um pouco um medo das pessoas, né? As pessoas estão com medo de morrer e ficar agarradas no corpo, de virar um cavernícola, de virar um furaterra. A maioria está perguntando aqui, né? Sobre a situação de acordar dentro do caixão. Acordar dentro do caixão é encarnado? É, tipo assim, foi enterrado vivo? Catalepsia, foi enterrado vivo? Eu acho que é os dois, não, é desencarnado. Desencarnado, se acordar dentro do caixão, tá agarrado no corpo. Tá agarrado no corpo. Acho que é o medo da maioria, ficar agarrado no corpo. Aí, meu amigo, é muita oração e esperar. E cuidado, hein, porque se aparecer ali um espírito que é das trevas, e se esse cemitério não for protegido pelos caveiras... que a gente não sabe quais são todos os cemitérios que são protegidos, né? Então, chegar um espírito ali, chegar pra você e falar assim, e aí, rapaz, o que que tu tá fazendo aí? O que que tá fazendo nesse caixão aí, cara? Não, pelo amor de Deus, me salva, me tira daqui. Beleza, eu te tiro, com certeza. Mas antes de te tirar, eu quero que você tenha que me dizer uma coisa. O quê? O quê? Eu faço tudo o que você quiser. Você vai me servir, tá? Você vai ser meu escravo, você vai ser meu subalterno, quer? Aí ele vai e aceita, porque o sofrimento ali é tão grande, ele acaba aceitando. O conselho que eu dou é não aceitar. Só que é difícil, né? Você não aceitar, né? Porque o sofrimento ali dentro é bem grande, né? É ficar em oração dentro do caixão. Oração, oração, arrepende, pede perdão e espera o momento certo. Pode demorar, não vou enganar, não. Pode demorar 10 anos, pode demorar 15, 20, tá? Dependendo do que você fez durante a encarnação, né? Eu queria acrescentar que, assim, esse temor, né, do cemitério é pelo temor da morte, como a gente estava conversando. É. Então se estabelece, se cria já o mental de que o cemitério é algo ruim, né? Mas na verdade o cemitério em outras culturas, né, nem existem. E, em muitos casos, você sabendo que vai desencarnar um dia, que é o destino de todos, essa é uma realidade de se preparar para a continuidade da vida. Então assim, nada se encerra no cemitério. né? Então as pessoas temem tanto a morte, mas não querem se preparar em vida para o que vai ter continuidade. Eu acho que o grande dilema está aí, porque na verdade o cemitério é só o fim de um ciclo, né? De uma transformação para a continuidade da vida, que é a verdadeira vida, que é a vida eterna, né? Essa é só uma experiência, e que o grande temor relacionado ao cemitério é não adquirir os conhecimentos em vida que o preparem para esse momento. Sim, está me vindo aqui uma intuição repetida às vezes com relação ao seguinte, com relação a umbandistas e espíritas, alguns umbandistas e alguns espíritas, não são todos, tá? Porque tem muita gente que já tem esse conhecimento e não faz isso. Tá, mas geralmente são pessoas que não têm esse conhecimento, não sabem como é que é verdadeiramente o trabalho dos Exus Caveira, não têm conhecimento do trabalho de resgate, de como são feitos esses resgates, de como são feitas essas coisas. E o que eu vou falar aqui agora acaba acontecendo. Vamos lá. Vamos supor que um Exu Caveira chegue num centro espírita. Esse Exu Caveira, ele pode aparecer com a aparência de um homem, com capuz, preto, todo de preto. Ele pode aparecer na forma de uma caveira, na forma de uma caveira mesmo. Pode aparecer só um rosto de uma caveira, só o crânio voando assim. O médium vidente vai ver. Ou ele pode aparecer no corpo dele todo, vestido com uma roupa preta, com capuz, mas o rosto é só a caveira. A mão é a caveira e tudo mais. É uma imagem que dá um pouco de medo, mas é só uma roupagem. Tá? Ele aparece. E aí ele aparece trazendo um espírito do lado dele, um espírito trevoso. Vamos supor que seja um mago negro, um feiticeiro das sombras desencarnado, para ser resgatado ali no centro. Tá? E aí esse Exu Caveira chega com esse espírito trevoso para que esse espírito trevoso seja resgatado, para que ele pare de fazer o mal. Tá? Porque quando ele é resgatado, ele deixa de fazer o mal para outras pessoas e até uma misericórdia, uma caridade para esse espírito trevoso, que isso impede que ele adquira mais débitos com o mal que ele está fazendo. Então é uma caridade até para o espírito trevoso. E aí o dirigente espírita despreparado, os médiuns da casa despreparados, chega e fala assim, às vezes um médium vê e fala assim para o dirigente, fulano ou fulana, ó, tem um espírito aqui no formato de uma caveira, que é um Exu Caveira, que está aprisionando um irmãozinho. Está aprisionando um irmãozinho e está obsediando o irmãozinho. Tá, o irmãozinho é prisioneiro dele, nós temos que ajudar o irmãozinho. O irmãozinho é um mago negro. O irmãozinho é um feiticeiro das sombras. Ou é um quiumba bem da pesada. Tá, então, ele está sendo trazido ali para ser resgatado. Né? E o dirigente despreparado e os médicos preparados acham que o Exu Caveira que está fazendo mal, aí o Exu Caveira fica como vilão e o trevoso sai como coitadinho, como vítima, aí é liberado para continuar cometendo os crimes dele. O livre-arbítrio é só para fazer o bem, livre-arbítrio para fazer o mal não pode. Por isso que muita gente fica fazendo mal, chega uma hora que acontece alguma coisa e aí ele para de fazer o mal. Ou ele desencarna, ou ele tem um acidente e fica incapacitado, ou ele vai preso, tá? Cada caso é um caso, né? Porque o mal, ele só vai poder ter a liberdade até um certo ponto. Se abusar da liberdade fazendo mal, vai chegar uma hora que ele vai ter um freio, tá? De alguma forma ou de outra. Aí ele acha que foi uma fatalidade, foi uma coisa, não foi. Foi a providência da espiritualidade. Vai aprender na dor. Então, isso acontece ainda até hoje, não é pouco, por falta de conhecimento, falta de estudo, tá? Porque tem médiuns que não gostam de estudar, e médium tem que estudar, tá? O médium sem conhecimento é um saco vazio que não para em pé, tem que ter conhecimento para não fazer essas besteiras por pura ignorância, tá? Então, tem que desenvolver o espírito de pesquisa o tempo inteiro. E também os Exus Caveira têm problemas em alguns centros de Umbanda. Centros de Umbanda qual? Que médiuns que também não gostam de estudar. Médiuns que gostam de aparecer. Médiuns que gostam de dar um show para a plateia que também não tem conhecimento. A plateia crédula. Ah, mas os Exus Caveira são aceitos na Umbanda. Sim, eles são aceitos. São aceitos. O médium vai incorporar o Exu Caveira e tudo mais, vai ajudar. Mas tem um problema. O médium que não estuda, o que, que ele faz na incorporação? Hoje em dia, gente, a incorporação, ela é consciente. Dificilmente vai tirar a consciência do médium. Então, se a incorporação é consciente, o trabalho é em conjunto do espírito junto com o médium encarnado. Então, tudo que vai ser feito não só pelo espírito. O médium não é uma marionete que o espírito pega e faz. O médium vai fazer junto, incorporado com o espírito. Então, ele tem que ter o conhecimento. Senão, como é que ele vai fazer o serviço? Tá? Então, ali, o espírito é sujeito ao profeta. Então, ali, o médium da Umbanda, que quer dar um show, que quer aparecer para as pessoas, né? Ele teatraliza a manifestação do Exu Caveira. Ou seja, ele deixa a sua parte anímica falar muito mais alto do que a sua parte mediúnica. A sua parte mediúnica fica pequenininha e a parte anímica dele fica muito grande. Tem que ter um equilíbrio. É claro que a incorporação é anímico-mediúnica, ou seja, tem o animismo do médium também. Exemplo, o Osho está canalizado comigo. Ah, mas o Osho não tem aquele jeito de falar. Gente, quando ele estava encarnado, ele era de um jeito. Desencarnado, as coisas mudam. E outra, tem o meu jeito de falar que se mistura com o jeito dele. Então, nunca vai ser igual o jeito dele realmente como é. Tem que ter esse conhecimento. Porque para não entrar numa ignorância, para não entrar numa conclusão precipitada e ignorante de não saber como é que funciona a mediunidade. Então, a incorporação ali totalmente consciente, ela é anímico-mediúnica. Então, sempre vai ter um pouco do médium, não tem como fugir disso. Por isso que é importante você ter um pouco de conhecimento para que o serviço seja feito da melhor forma possível. Então, o médium da Umbanda sem conhecimento e que quer aparecer, quer dar um show, ele teatraliza a manifestação do Exu Caveira que está incorporado nele. Ele está incorporado mesmo. Tá? Mas ele deixa a parte anímica dele falar mais alto. Aí o que, que ele faz? Fala um monte de palavrão, começa a se jogar no chão, se curva todo, começa a ficar... Começa a ficar assustando as pessoas, começa a falar besteira, falar um monte de besteira, entendeu? Começa a querer botar medo e tal, fazer umas coisas que o Exu Caveira não faz. Entendeu? O Exu Caveira é educado, ele tem classe. De forma negativa. É, né? Esses espíritos têm classe, eles são educados. Um Exu Caveira de verdade, um Exu de lei de verdade, ele é educado, ele tem classe, ele vai chegar aqui, ele vai falar, a voz engrossa, a voz muda? Muda, mas não, sem exagero também, depende do espírito, né? Depende da personalidade do espírito. É claro que tem espíritos que são mais espalhafatosos, mas o médium pode dar uma segurada nisso. O médium pode dar uma segurada. Tá? Isso vai da maturidade mediúnica do médico. Isso que tem que ter maturidade mediúnica. Tem que ter maturidade. Senão vai passar vergonha, vai fazer besteira. Tá? Vai fazer besteira. Então, e aí o espírito, quando o médico começa a teatralizar muito a manifestação do espírito, o que, que o espírito faz? O espírito desacopla dele, nem está mais ali, e ele continua como se tivesse incorporado com a voz grossa, está no animismo total, dando aquele show, e o Exu Caveira já encostou na parede ali, está de braço cruzado, só olhando assim, ó. Que bobão! Passa vergonha no plano espiritual. Exatamente. Entendeu? Eles dão as costas para a pessoa. Vai embora, vai até embora. Vai embora. Entendeu? Então, tem que tomar cuidado com isso, porque o serviço espiritual, ele é uma coisa muito séria, uma coisa, não é brincadeira, não é um show. Não é um show. É coisa séria, você está ajudando espíritos ali que estão num sofrimento muito grande. Vocês têm ideia do que é ficar agarrado num corpo físico, num caixão escuro debaixo da terra, 7 palmos debaixo da terra, dentro de um caixão escuro, cheio de verme passando por cima de você, de rato, criações mentais inferiores, e você sentir aquele cheiro que não é bom, né? Um cheiro bem ruim, e você parado ali preso no corpo. Eu já vi, gente, eu fui levado já em desdobramento no cemitério, que um preto velho me levou no cemitério, chegou lá, sabe como é que estava o espírito? Desencarnado, agarrado no corpo, deitado no caixão assim, paralisado, ele não conseguia se mexer. Ele estava com... já a aparência perispiritual dele já estava toda em decomposição, e vivo. E ele agarrado no corpo assim, eu vi claramente assim, eu fiquei olhando assim no túmulo assim, e ele, pelo amor de Deus, me ajuda, por favor, eu não aguento mais. Assim, pedindo ajuda. E aí ele foi resgatado aqui na plataforma. Ele foi retirado do corpo. Sabe quanto tempo ele ficou agarrado no corpo? 40 anos. 40 anos assim, agarrado no corpo. Então, gente, o negócio é sério. Não é para ficar teatralizando a manifestação do caveira. O trabalho é sério. Entendeu? Tira esse negócio de querer dar um show para as pessoas, de querer teatralizar um negócio e perder tempo com rituais desnecessários, porque o trabalho é muito mais sério do que se imagina. Entendeu? O que a gente está fazendo aqui é salvando, a gente está salvando um monte de gente de ficar nessa condição. A gente está salvando um monte de vidas. Todos nós aqui, não é só eu, não. Todos nós estamos aqui. Todo o nosso trabalho. Eu não poderia fazer isso aqui sozinho. O Lúcio está ali atrás da câmera, mexendo no computador. Eu não sei fazer isso aqui. Eu não sei. Eu preciso dele. Preciso dela, preciso da Jace, preciso da Michelle. Não dá para fazer sozinho, não, gente. Tem que ter ajuda de um monte de gente. Preciso do Sérgio, preciso de todo mundo. Então, o trabalho de todos aqui é importante. Eu sei que eu estou explicando, mas eu não sou o mais importante só porque eu estou explicando. Se não fossem os outros, eu não poderia estar aqui explicando essas coisas. Vocês não teriam essa informação. Entendeu? Então, o trabalho é importantíssimo de todos. Tá? E eu também estou aprendendo. Né? Eu também aprendo. Né? Porque às vezes fazem uma pergunta aqui que eu não tenho conhecimento, mas às vezes vem uma intuição de algum amigo invisível e fala, não, é isso aqui. Às vezes não vem. Aí outro pode falar, como a Francis falou. E assim a gente vai trazendo informação e todo mundo vai se ajudando. Tá? Fala aí, tem mais? Oi? Uberlândia. Qual o nome da pessoa? Não tem nome. Ah, tá sem nome? Tá, beleza, vai lá. Quer saber sobre as pessoas que trabalham no cemitério, se elas correm algum risco ou depende da vibração da pessoa? Depende de muita coisa. A pessoa que trabalha no cemitério é... Tem que ver se ela tem a mediunidade aflorada. Ela pode não ter mediunidade nenhuma, ser uma pedra para o que está acontecendo ali, não vê nada. Né? E pode ser vampirizada. Se ela tá lá, está acordada, ou pode tirar um cochilo lá no cemitério, lá no alojamento. Pode ser vampirizada, dependendo do que ela vibra, né? Do que ela emana. Né? Entendeu? Dependendo do que ela vibra. O ideal, quem trabalha nesse cemitério, é sempre estar em oração, tentar ficar numa vibração considerável para que algumas coisas não aconteçam, porque tem que ter uma coisa na cabeça. Você está trabalhando num ambiente pesado, tá? Um dos ambientes mais pesados que existem aqui na crosta é o cemitério, tá? O cemitério é um dos ambientes mais pesados. Vibrações são muito densas. Por quê? Por que que são densas? Por causa dos espíritos que estão lá em desequilíbrio mental e emocional profundo. Pode falar. Pessoa quer saber qual é o papel da prece no momento do velório? Da prece? A prece é a oração. Se o espírito está agarrado no corpo, a prece vai ajudar bastante, vai dar bastante alívio para ele, pode até vir um resgate. Dependendo do espírito que está ali, você faz uma prece pedindo resgate, pedindo ajuda, pedindo misericórdia, pedindo perdão pelo espírito e tal. Dependendo da condição a qual ele esteja, como eu disse, cada caso é um caso, porque tem gente que mesmo você orando, ela vai ficar agarrada no corpo, dependendo do que ela fez, tá? Então a prece pode ajudar bastante. Então mesmo que ele continue agarrado no corpo, a prece sempre ajuda, sempre vai dar um alíviozinho na pessoa, tá? Pedro, sobre isso, eu estava intuído desde o começo, e deixar para o final, é uma situação que ocorre muito, né? Então é mais um alerta do que outra coisa. É muito comum os comentários de velório, né, de enterro, e muitas vezes aquele espírito já está mesmo... Nem está mais ali. Às vezes está consciente no corpo, sim, ou assistindo, porque foi permitido que ele assistisse o próprio velório, com certeza. E os comentários entre os entes. Então, assim, deboche, sim. Ah, esse cara não prestava. Já foi tarde. Isso. Ah, então, isso gera vinganças e sentimentos de ódio. Pode gerar, dependendo do nível evolutivo daquele espírito. Se for um espírito do bem, ele vai ouvir tudo isso, ele não vai levar pro coração, ele vai ficar tranquilo. Agora, se for um cara que não é muito evoluído, meio complicado, meio vingativo, pode virar um obsessor teu. Então cuidado com o que você vai ficar falando dele. E tem outra. A importância de respeitar o mundo. E tem outra. Ah, então eu não vou falar, não. Eu vou pensar. vou pensar. Dependendo do espírito, ele vai captar todos os seus pensamentos, ele vai ouvir os seus pensamentos. Eu já fiquei em estado alterado de consciência e eu ouvi o pensamento da pessoa, eu não captei como telepatia, não. Eu ouvi a pessoa falando, o tom de voz dela, como se ela estivesse falando. E ela estava pensando. Tá? E o espírito desencarnado vai ouvir dessa forma, como se a pessoa estivesse falando. Tá? Então, tem que ser sincero no que sente. Perdoa, perdoa, não julga, não julga, perdoa. Tá? Vai. Voltando ao assunto do cavernícola, se for a terra. O pessoal está com medo, né, de se transformar no cavernícola. Não, eu acredito também, né? Mas eu acredito que são. Tô brincando. Paula de Brasília, distrito, ela diz: agora que estamos vivendo da transição planetária e o exílio a todo vapor, os espíritos que estão desencarnando ainda estão virando cavernícolas e fora terra? Ih, rapaz, a ignorância aqui, tanto no Brasil como em vários outros países que nem cogitam muito a espiritualidade, tem países, gente, que a vida é totalmente materialista. Tá? Ou então a visão de espiritualidade é totalmente infantil. Tá? Ainda é aquela visão de céu, de inferno, de diabo, demônio, anjo. Tá? Então, gente, a ignorância é muito maior do que vocês possam imaginar. Que a gente tem esses conhecimentos, né? A gente vai adquirindo, aí a gente sabe, a gente acha que todo mundo sabe. Não sabe não, gente. A maioria não sabe de nada disso. Isso aqui, esse vídeo aqui tinha que estar passando numa emissora gigantesca, num horário nobre, para o Brasil inteiro ouvir, para o mundo inteiro ouvir. Entendeu? Tinha que estar passando, porque a maioria não tem esse conhecimento, nem sonha que isso existe, nem sonha, entendeu? Então é importantíssimo que a gente dê essas informações. Aí por isso que tem gente que chega e fala assim, ah, está falando esse assunto, eu já sei isso. Você sabe, mas os outros não sabem não. Não sabem não. Sabe de forma deturpada. É totalmente deturpada da realidade. Fala. Jesse Gonçalves de Belo Horizonte. Ele diz: os Exus e Pombagiras podem utilizar a ambiguidade do espírito para se manifestar em mais de um cemitério por vez e, consequentemente, atuar em mais de uma batalha? Para ele atuar em mais de uma batalha, ele vai ter que se dividir. E ele é um só. Só que tem espírito que consegue se dividir, mas aí tem que ter muito conhecimento. Jesus consegue fazer isso. Está em vários lugares ao mesmo tempo. Ele consegue se dividir. Por isso que existem as falanges. Falanges são vários espíritos, então bom, cada um faz o seu serviço, tá? E a ubiquidade é mais fácil, porque a ubiquidade ele vai emanar o seu pensamento para vários lugares diferentes. Aí é bem mais fácil do que se dividir, né? Assim como tem espíritos que se teletransportam, gente. Ele se desmaterializa e se materializa em outro lugar. São poucos os espíritos que fazem isso, tá? Não é para qualquer um, não. Então a ubiquidade é mais fácil. Ele irradia os seus pensamentos para duas mentes ao mesmo tempo, ou para três, ou para quatro, e ele pode trazer a mesma mensagem naquelas mentes, ou mensagem diferente, numa mente, outra na outra. Depende do nível evolutivo e do nível de conhecimento que aquele espírito tem. Depende muito. O Washington 6411, ele pergunta, se por a terra e cavernícola, eles podem se transformar em eguns e quiumbas? Eguns, todos os desencarnados são eguns, tá? Tanto os da luz como os das trevas. Egum é o nome que se dá a um espírito desencarnado, tá? E um fura-terra não é um quiumba, um cavernícola também não é um quiumba. O quiumba, ele é um marginal, ou seja, ele é um bandido, ele é um criminoso, tá? É bem fácil de identificar um quiumba aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, traficantes de drogas, cheios de vícios e que traficam drogas, ladrões, furtadores, estelionatários, nem sempre também são criminosos, né? Nem sempre são. Os quiumba pode estar dentro da sua casa, pode ser seu irmão, pode ser sua irmã, né? Ele não comete crimes, contra as leis do homem aqui, mas ele leva uma vida muito voltada para o vício, muito agarrada à matéria, muito agarrada aos vícios, pessoas que são quizumbeiras, barraqueiras, aquelas pessoas que adoram uma briga, fofoqueiros, pessoas que instigam, colocam uns contra os outros, maledicentes, pessoas debochadas, que ficam debochando dos outros, pregam armadilhas de mau gosto, a pessoa se quebra, cai e fica rindo, pode ser um quiumba, tá? Vampiros, tá? Encarnados, porque existem os vampiros encarnados, que roubam as energias de outros encarnados, que obsediam outros encarnados, encarnados que obsediam desencarnados. Como é que ele obsedia um desencarnado? Quando ele desdobra, ele vai lá e obsedia o desencarnado. Como é que ele rouba a energia? Ele se alimenta das suas emoções. Imagina aquela pessoa que se vitimiza muito, reclama muito da vida, e ele quer alguém que possa ouvi-lo, todos os seus problemas e tudo mais. Ele fica repetindo aquilo várias vezes, toda hora, e aí ele acha alguém que dá atenção para ele. Aí a pessoa fica ali dando atenção e tudo mais. Enquanto a pessoa está ali dando atenção, ele está sugando a energia da pessoa. Tá? Pelos poros do perispírito dele, pelo nariz, pela boca, energia emocional. Ele está sugando, mesmo que seja de forma inconsciente, ele está sugando com a mente, a pessoa está dando atenção, aí ele fica triste, a pessoa fica triste junto, ele fica alegre, a pessoa fica alegre junto, está vampirizando a pessoa ali no meio da conversa. Aí, às vezes, a pessoa sai dessa conversa, vai para casa, nossa, eu estou tão cansado, aí fica cansado, fraco, porque foi vampirizado. E aí vai chegar um momento que ele vai querer conversar com você de novo, ele não vai parar, ele vai toda hora, de tempos em tempos, ele vai querer conversar contigo, porque ele quer desabafar com você e ele quer te vampirizar. Ele não sabe que está te vampirizando, mas ele se sente bem quando está... Quando ele está desabafando tudo com você, ele se sente muito bem durante aquilo e quando você vai embora, porque ele te vampirizou, mas ele não sabe que vampirizou, mas ele está se sentindo muito bem. E ele vai querer aquilo de novo. E aí vamos supor que você não pode ir, você está ocupado, você fala, hoje eu não vou poder, eu vou ficar um tempo sem aí, eu vou ficar uns 10 dias sem aí, não vai dar. E aí ele começa a reclamar contigo no telefone, no WhatsApp. Você fala, poxa, se você me deu atenção daquela vez, para agora você não me dá atenção, então era melhor você nem ter me dado atenção daquela vez. Faz um drama danado. Aí tem uns que até chora, faz chantagem emocional, porque eles atacam pelo lado emocional e sentimental. Eles atacam por esse lado, pelo lado emotivo. Aí vai lá, chora, lágrimas provocadas e tudo mais, porque quer atenção, né? Ou seja, é o vampiro. Aí quando ele desencarna, sabe o que acontece? Ele vira um vampiro astral. Ele vira até mesmo um quiumba. Tá? Muitos desses, eles são chamados de encosto. Encostos encarnados. Sabe quando você fala para a pessoa, sai encosto? É encosto mesmo. Encosto encarnado. Está roubando tua energia. É um encosto. Entendeu? Pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seu irmão, pode ser seu coleguinha, seu vizinho, sua vizinha, seu primo, sua prima, amigo da faculdade, da escola, do trabalho. Pode ser um encosto seu. É um encosto. Aí desencarna, continua o encosto. Porque espírito é espírito. Dentro do corpo, fora do corpo. Namorado e namorada também. Pode ser o seu namorado, pode ser seu encosto. Sua namorada, seu marido, sua mulher. Encosto. Aí, às vezes, você nem quer mais namorar com ele, não quer mais casar, não aguenta mais, e ele não quer terminar, ele quer continuar contigo, porque senão ele vai perder energia, né? Vai perder. Aí não quer terminar, fica te importunando, perturbando, porque você é a fonte de energia dele, né? Ele te vampiriza, seu namorado, sua mulher, seu marido. Claro que não é todos, né, gente? Mas tem alguns que isso acontece, tá? E aí desencarna, vira encosto, continua encosto, né? Já era encosto encarnado, continua encosto desencarnado. E aí pode virar o quê? Escravo de mago negro, escravo de quiumba, escravo de feiticeiro do mal. Pode se acordar, desencarnar e acordar na lama, lá no plano astral inferior. A lama aí, fica lá na lama, não sai da lama, né? Que tem um alto poder magnético aquela lama. E aquela lama toda lá é criada pelas mentes que estão ali. tudo criado pelas mentes. Já, muitas das vezes é criado durante a encarnação. Aquela lama é criada no corpo astral dele por causa dessas atitudes dele e outras. Aquela lama é criada pela própria mente dele. Quando ele desencarna, ele vai para o plano astral que tem toda aquela lama, que já foi criada durante a encarnação. Tá? Mas... sobre essa pergunta, eu acho que o que diferencia aí é a consciência de estar desencarnado e se aproveitar dessa condição. Então, como que Umba e como outros, eu acredito que já se valendo da condição de desencarnado e da invisibilidade, então ele já tem uma consciência maior que o cavernícola, que o fura-terra. Ele já sabe da condição de desencarne, então ele começa a atuar ali naquele meio. Sim, verdade. O Quiumba, ele faz inúmeras situações. Eles adoram entrar em centros espíritas, em centros de Umbanda, igrejas evangélicas, igrejas católicas. Para quê? Para causar quizumba, para causar confusão. Eles vão lá, para do lado, vai lá, faz fofoca, fala isso, isso e isso do fulano. Vai lá, fica com fulano de tal, vai lá, causa briga do fulano, fala mal do cicrano, para causar briga, para causar botar a casa em desordem, colocar um médium contra o outro, para fazer um médium sentir raiva do outro, um médium sentir inveja do outro, para fazer um médium fazer fofoca do outro, para causar, pra colocar a casa em desordem. Por isso que tem que todo mundo estar unido, se dar bem, não fazer fofoca dentro de igreja, nem fora, porque eles vão atrás junto, você vai para casa, ele vai junto contigo, é só companhia espiritual, semelhante atrai semelhante. Tá? Então, eles também fazem o seguinte, eles pegam umas criações mentais assim, na igreja evangélica chama de os dardos inflamados do diabo, né? É isso aí mesmo, ele pega umas criações mentais inferiores, do lado de fora da igreja, ele joga no meio da plateia assim, ó, a criação mental. Aí começa a briga, começa um falar mal do outro, começa um invejar o outro, um sentir raiva do outro, não sabe o que está sentindo, as criações mentais que eles tacam. Mas por que você sintonizou com essa criação mental? Você está sintonizando com a criação mental? Ah, mas eu não estou sintonizando, mas senti. Então repele. Já sabe que é de fora. Tira. Entendeu? Eles fazem isso. Você coloca a casa em desordem. Isso aí não é só em igreja, centro espírita, não. Eles podem fazer isso dentro da sua casa. Por pura inveja. Não é inimigo seu do passado, não. Eles é por pura inveja da sua felicidade. Colocar você, o seu marido, para brigar com a mulher para brigar com o marido, não sabe por que está brigando, não sabe por que sentiu ciúme, o cara não fez nada, e do nada a própria mulher fala, nossa, não sei por que eu arrumei essa briga, não sei por que eu fiz isso, o cara não fez nada, às vezes a mulher é orgulhosa, não fala isso para o cara, mas pensa, ai meu Deus, fui besteira, por que eu fiz isso? Ou o cara com a mulher, porque às vezes foram esses espíritos que você botou você para brigar um com o outro, às vezes vocês estão bem, estão felizes, cuidado, se tiver muito feliz, fica atento. Que eles podem querer tirar, fazer com que vocês não fiquem mais felizes. E eles também podem intuir os que estão ao redor para destruir o seu namoro, o seu casamento. Ou a amizade também, o seu amigo. Tá com inveja de você estar com amizade com aquela pessoa, de você estar se dando bem. Então eles podem intuir outras pessoas a criar clima de fofoca para colocar você contra aquela pessoa, o marido contra a mulher, o namorado contra o namorado, o amigo contra a amiga, a amiga contra o amigo, para acabar a amizade, para acabar o namoro, para acabar o casamento. Por pura maldade. Principalmente se esse outro te eleva, né? Te tira das... Então, isso acontece muito com vamos supor, um casal de namorados, a garota e o rapaz, ou a mulher e o rapaz, e o homem. Cuidado com as amiguinhas. Cuidado com as amiguinhas. Porque as amiguinhas pode estar ali, você acha que é gente boa, trata bem, mas no fundo ela está com inveja da sua felicidade. Ela vai falar mal do cara, vai fazer de tudo para você se separar do cara, para você poder ficar do mesmo jeito que ela, encalhada, sem namorado e tudo mais, porque ela está com inveja de você, da sua felicidade. Então cuidado com as amiguinhas, os homens também, cuidado com os amiguinhos. Cuidado com os amiguinhos também, com os conselhos dos amiguinhos. Porque às vezes os amiguinhos, eles querem que você volte para a noitada, volte para a cachaça. Eles não querem que você fique com a namorada. Às vezes você tem um carro, você é o cara que dava carona, né? Às vezes tem um interesse. Então eles não querem que você namore. E eles vão ser intuídos por quiumbas também, para que o namoro acabe e tudo mais. Né? Tem muitas amiguinhas que são especialistas em acabar com o namoro da sua amiga. Né? Fala mal do cara. Às vezes o cara, isso aí é um galinha, o cara pegava geral, beleza, mas ele tava solteiro, ele pode agora estar gostando da garota, ele vai largar aquela vida toda, o passado já foi, o que importa é como ele tá agora contigo, o que importa é como ele tá agora, que se dane o passado, ele assumiu o compromisso, ele não tá fazendo mais aquilo, ele não tá ficando com um monte de mulher, ele não tá indo mais pra noitada, ele tá contigo, que se dane o passado já foi embora, entendeu? Isso é julgamento, ele já fez isso, ele já fez aquilo, isso é julgamento. É julgamento. Julgamento. Coisa, atitude de espíritos menos adiantados, tá? Menos evoluídos. Fala. As pessoas fizeram a mesma pergunta. Então não precisa fazer de novo. Já. Não, agora diz a pergunta. Ah, é? É, eu não sou adivinho. Então, é. Eu só comento. Ah, eu, sou, eu tenho mediunidade, só adivinho eu não sou, não. Fala aí. Eu terminei. Vai lá, vai lá. Não concluí. É, eles querem saber sobre o trabalho dos animais no cemitério. Ih, rapaz, no cemitério? Ih, sim. Pode ser muito. Tem Exu, cara. Tem Exu que ele aparece com um cachorrão, assim. Parece, tem uns que parecem um pitbull, assim, com um carão grandão, assim, com o corpo todo musculoso, um cachorrão bombadão que dá medo, com os dentes grandes. Serve, em muitas situações, serve para afrontar espíritos trevosos. Ficam com medo daqueles cachorrões, né? Para afrontar, para proteger, para espírito trevoso não se chegar, entendeu? Pode ser para isso, pode ser para resgate. Tá? Enquanto tá tendo resgate ali, solta os cachorrões em volta e eles ficam tudo com medo de ir lá. Os cachorrões estão tudo fazendo a segurança. Então o cachorro pode servir para várias coisas. Alerta também, né? Quando sim, pode alertar, avisar. O cachorro não late? Tá late. Para ser resgatado. Isso. E ele avisa. Né? Avisa, pode avisar. Hoje eu li o livro do Rubens Saraceni, o que a Cláudia sugeriu ontem, né? O Guardião das Leis Universais. E tem a falange dos panteras, né, e dos cães. É, na verdade, assim, eles atuavam na defesa desse espírito que já tinha um grau elevado, desencarnou e ainda estava se recobrando da consciência, né, do patamar espiritual dele, reaprendendo muitas coisas e tudo mais. E as panteras estavam do lado de fora do cemitério aguardando ele, um ser do sétimo inferno, um monstro. E quando ele tenta sair do cemitério, o monstro já agarra ele na porta. E aí a pantera vem e crava o dente, porque ela tinha sido designada para protegê-lo. Ela vem e crava o dente no monstro, né, e arrasta ele para dentro. E aí o guardião do cemitério explica para ele que essas panteras, como os cães, se alimentam daquela energia do inferno. Então, assim, tanto que os despojos do monstro, né, quando eles protegem, os cães, como as panteras, são autorizados a se alimentar daqueles despojos, cravam as presas, então tem toda uma passagem ali, mas as duas falanges estavam em defesa desse espírito. Tinha um líder, esse líder era subalterno, né, na hierarquia pela vida que ele tinha levado espiritual, já eram subordinados a ele, e tinham essa função de proteção, né, dos ataques dos trevosos. É isso aí. Quanto tempo aí, Rússia? Não tem que fazer aquele negócio? Tá 40, tá. Tem uma pessoa que está pedindo também para você falar um pouquinho sobre o trabalho dos elementais no cemitério. Eles podem ser chamados para limpeza energética do local, tá? Eles podem ser chamados, tem os elementais que eles, por exemplo, as fadas, elas ajudam na criação de regiões paradisíacas no plano espiritual superior e também nas reurbanizações extrafísicas. Os elementais do fogo, as salamandras, ajudam a desfazer criações mentais inferiores nessas regiões de vibrações densas, desfazer redutos das trevas, desfazer aparelhos parasitas criadas por espíritos das trevas para obsessão, tá? Eles podem fazer tudo isso. As ondinas podem também limpar, podem também harmonizar o ambiente. Os aviçais, tá, que são elementais da terra, que ficam nas rochas, eles ajudam muito na criação de indumentárias, roupas para espíritos materializados e também nos serviços de ectoplasmia, que é a materialização de objetos ou de remédios ou de espíritos, até mesmo numa região densa ou na parte física. Então, eles podem fazer inúmeras situações nessas regiões, ajudar bastante. Mas, é claro, sob o comando de um espírito que tenha o conhecimento de como conduzi-los. Tá? Um caboclo, um pai velho ou um médium que saiba mexer com os elementais. Sim, acho que até Miguel. Gioli perguntou. É, uma outra aqui. Foi a Luciana Bahia. Luciana Bahia pergunta o seguinte. Ah. É, ela pergunta o que acontece com um ídolo quando os fãs vão ao cemitério fazer um tributo, cantar, o que acontece no plano astral? Um ídolo? Um ídolo. Um ídolo que... Um ator... Aí ele desencarna, Jackson, ele desencarna, aí a pessoa vai no enterro dele? Os fãs vão no enterro fazer tipo um tributo, cantar, alguma coisa. Mas não é no dia da morte do dia, cara, não. No dia do enterro? No dia do desencarne do cara? No cemitério. O que acontece? Isso é, se for positivo, isso é muito bom pro espírito, ajuda bastante. Agora, se ficar assim, não aceitando a morte dele, não aceitando o desencarne, ficar chorando, ai, não era para ter ido, ai, não sei o quê. Aí, se for muita gente desse jeito, eles vão manter esse cara adormecido, porque senão ele não vai aguentar, a perturbação dele vai ser grande. Então ele vai ficar adormecido, até as pessoas aceitarem a morte dele, os familiares também, se fazem muito isso com familiares. Tem muitos artistas, cantores, são muito amados, as pessoas não aceitaram a morte, então eles mantêm a pessoa adormecida lá no plano espiritual. Quando a poeira baixar, que as pessoas aceitarem mais o desencarne daquela pessoa, aí ele é acordado, entendeu? Para não trazer problema. Assim também é feito com as pessoas que são odiadas. Quem é muito odiado também é mantido adormecido também, para que não prejudique a pessoa. Uhum. A Yara Semira, ela fez uma pergunta sobre os espíritos que ficam vagando, e ela quer saber por que eles não ficaram presos no cemitério, já que eles são apegados ao corpo. É como eu disse, eu já falei isso aqui nesse mesmo vídeo. Gente, cada caso é um caso. Não é todo materialista que vai ficar agarrado no corpo, não. Tem materialista que não fica agarrado no corpo. Depende do caso, depende da força mental, depende do nível de materialismo dele, depende da força mental, da disciplina mental dele, dos conhecimentos que ele tem. Tá? Por exemplo, um mago negro encarnado, ele geralmente, muitos deles são tudo materialista. Eles desencarnam, eles não ficam agarrados no corpo, porque eles têm um conhecimento danado. Tá? Eles têm força mental, disciplina mental, um conhecimento na magia absurdo. Você acha que um mago negro vai desencarnar, vai ficar agarrado no corpo? Muito difícil. Muito difícil. Claro que pode acontecer, dependendo do mago negro, mas é difícil. Não, e sobre isso, lembrando que a gente está tratando só de uma encarnação. Né? É. Então tem todo um pretérito onde várias vezes ele pode ter reencarnado e tendo um desencarne positivo, tendo atuado no bem, e nessa ocasião ele se perdeu na matéria ou isso, em alguma situação. Então tudo vai ser levado em conta, porque já é uma experiência adquirida, né? Um mérito, uma evolução espiritual que ele adquiriu antes e falhou agora. E outra coisa, nada é impossível. Um mago negro encarnado, quando ele é levado à reencarnação, por mais que ele não queira reencarnar, ou ele tenha que reencarnar para não se transformar num ovoide, ele acaba tendo que reencarnar. Quando ele for levado à reencarnação, é um espírito muito complicado, muito rebelde, mas quando ele for levado à reencarnação, ele obrigatoriamente será empurrado para a evolução. É inevitável. Ele vai ser, encarnou aqui, vai ser empurrado para a evolução, mesmo sem perceber que está sendo empurrado para a evolução. Então, se esse mago negro encarnado resolver se redimir, porque isso já aconteceu com vários, tá? Tem vários magos negros que encarnaram e até mesmo encarnaram não querendo, forçados e tudo mais, mas eles, quando encarnaram, o contexto de vida que eles tiveram, a providência divina providenciou para que acontecessem algumas coisas, que eles se redimiram mesmo, se redimiram e se voltaram para a luz. E quando desencarnaram, eles foram para uma região legal e se tornaram magos brancos. Muitos deles voltaram para os seus planetas de origem, que eles foram degredados. Tá, já voltaram, eles vieram para cá exilados, melhoraram por várias encarnações e voltaram para os seus planetas de origem, ou para outros planetas melhores, tá? Ou continuam aqui para ajudar no progresso da humanidade, depende do destino espiritual de cada um. Tá? Vai. A energia de uma delegacia é igual à do cemitério? Energia de delegacia depende da delegacia. Tem delegacia que é mais tranquilo, mas, cara, sempre vai ser denso, porque é muito trânsito de pessoas, né? tem delegacia que a energia é bem pesada, e não é só das pessoas, pode ser de alguém que trabalha lá, que não está numa vibração boa, que está numa conduta meio complicada. É, tem delegacia que tem muita confusão, né? Chega gente presa, né? Chega gente gritando, chega gente com brigas, desavenças. Então a energia geralmente não... Obrigado. Pode trazer, pode vir até aqui. Obrigado, tá? É, quer, Sérgio? Pode tomar, eu espero. Pode pegar. Pega. Obrigado. Geralmente é denso, gente. É difícil a energia ser muito boa, tá? É claro que pode ter um policial lá dentro, que ele pode ser muito religioso, ele pode ficar em muita oração, isso ajuda bastante, tá? Isso ajuda muito. Tem muitos policiais que são muito religiosos, que são ótimas pessoas, tem uma frequência muito boa. Tem muito policial evangélico, muito policial espírita, tem muito policial umbandista que fazem o bem, fazem a caridade, e isso ajuda muito, porque a vibração deles geralmente é muito boa. Eles ficam em oração lá, então melhora muita coisa, acontece muita coisa. Inclusive processos desobsessivos, né? Porque muitos dos presos, né, dos bandidos que vão até lá, essas pessoas sofrem processos obsessivos bem complicados, esses os marginais, né, no caso. Vai lá. Sabrina? Então, aproveitando, Pedro, que a gente está especificamente tratando dos cemitérios, mas assim, sendo mesmo que você, se você for mais abrangente, seria considerar os presídios, os hospitais, né? Então você começa a ter diferentes... Todos esses lugares têm energias densas. As vibrações são densas nesses lugares. Hospício, são lugares complicados. Presídios, tudo isso são lugares de vibrações densas. Não tem como não ser. Uma pessoa aqui perguntando, para te perguntar, é importante o dia de finados? É feito algum trabalho de resgate? Até dia de finados, dia de finados não serve para nada. Se, se é feito algum trabalho de resgate nesse dia. Como as pessoas vão lá fazer oração para os desencarnados e sentem amor e tudo mais, claro que é feito trabalho. Essas pessoas acabam doando ectoplasma, para os que estão ali agarrados no corpo, sem perceber que estão doando, acabam sendo instrumentos. Se for pensando nessa situação, acaba ajudando, né? Mas não serve para nada isso. Isso aí é uma superstição, é uma coisa que criaram que não serve para nada. Bom, praticamente... Tem... Já foi tudo? Peraí, não. Tem uma aqui. A gente colocou agora. Paula Batera 2022 diz: eu sou coveiro. Pisar em cima de cova ou subir em cima do túmulo tem algum problema? Se você for um médium aflorado, tem. Uma vez eu tinha 14 anos de idade, viajei para um lugar que tinha um cemitério pequeno, era um cemitério pequenininho, tá? Então não tinha coveiro, não tinha nada. Aí eu fui lá com meu primo, vamos entrar nesse cemitério aí, vamos lá conhecer. Eu tinha 14 anos, ele tinha 12. Aí a gente foi lá. Aí tinha algumas covas que estavam abertas, não tinha corpo, não tinha nada, só que pessoas já foram enterradas ali, que eles tiraram, né? E outros devem ter sido enterrados de novo, tiraram, tinha algumas que estavam fechadas. Aí eu ficava olhando as lápides, né? Tinha a fotinho da pessoa, o nome. Aí eu via quando nasceu, quando desencarnou. E aí eu fiz o seguinte também: as covas que estavam abertas ali, né, eu pulei lá dentro. Beleza, né? Pulei lá dentro. Fiquei dentro da cova, porra, assim, brincando, né? Pulei lá dentro. Na hora ali, eu não senti nada. Quando eu fui para casa, quando eu fui dormir, o cemitério veio todo comigo. Todo. Na hora de dormir, aí que eu relaxava, né, começava a entrar em estado alterado de consciência, o espírito tá começando a se desprender do corpo. Nossa Senhora! Mas era uma multidão de espírito dentro do quarto. Eles não deixaram eu dormir a noite inteira. Eu sentindo a presença de todos ali, vieram todos comigo. Mas isso aconteceu só comigo, meu primo não teve nada. Por quê? Ele não era médium, não tinha mediunidade igual a minha. Eu sempre fui médium, minha mediunidade sempre foi muito aflorada. E eu falei, caraca, eu falei pro meu primo, cara, os espíritos do cemitério estão todos aqui. Ele, que isso, cara? Eu falei, tá tudo aqui, é muita gente, não estão deixando eu dormir. Toda vez que eu vou cochilar, eu fico paralisado, eu entro em transe, e aí eu sinto a presença deles todo, eu ouço eles falando e tudo mais, e eles foram pedir ajuda, né? É, que eles sabem quando você é médium, tá? É, então, é complicado, né? É, por isso é bom estar em oração. Agora, se ele não tiver uma mediunidade muito aflorada, então vai ficar tranquilo, ele não vai sentir nada. E também, Pedro, na intenção, né? Porque ele está executando um trabalho, está respeitando isso, ali, a intenção, isso que eu ia falar. A dor do espírito, ali ele está com respeito, está em oração, numa frequência legal e tudo mais, não vai acontecer, vai ficar tudo bem. Mas lá no cemitério, lá, eu tava bem, eu não estava numa frequência baixa, mas eu estava muito novinho, 14 anos, então eu fiquei brincando lá no cemitério e tudo mais, mas os espíritos não vieram me atacar, eles vieram me pedir ajuda. Eles vieram, me pedir ajuda, entendeu? Eles não vieram me atacar, eu não me senti atacado, só que eles estão numa condição de muito sofrimento, então eu sentia o sofrimento deles. Né, sentir o sofrimento deles e tudo mais. Eu já fui desdobrado para um cemitério junto com a Sabrina, eles não permitiram que a Sabrina lembrasse. Quando a gente chegou no cemitério, esse desdobramento foi bem diferente. Cheguei no cemitério desdobrado totalmente consciente. Passou uma garota, engraçado que a forma perispiritual dela, eu via essa mulher desencarnada em preto e branco. Ela não estava colorida, estava preto e branco, como se fosse uma coisa antiga. Sabe aqueles filmes preto e branco? Preto e branco com um vestidão compridão, nova, parecia ter uns 20 e poucos anos. E ela, quando me viu, ela ficou toda feliz. Ela veio andando, sorrindo, você veio, toda feliz, vindo alegre, feliz e tal, porque ela ia ser ajudada. Aí, quando a gente chegou no cemitério, engraçado, quando eu e Sabrina chegamos lá, chamou a atenção de um monte de desencarnado. Teve um desencarnado que ele ficava no túmulo, cara. Mas ele não estava agarrado ao corpo, mas ele morava no túmulo dele, ele morava ali. Ele não estava agarrado no corpo. Aí eu vi assim, tava o túmulo lá, tá embaixo a lápide assim, né? O túmulo estava embaixo da terra. E aí ele foi subindo assim da terra, assim, ele foi subindo, por exemplo, de filme, ele subia assim, aí ele subiu, aí ficou metade do corpo para fora da terra e a metade dentro. E a pele do perispírito dele era amarelada, sabe, era meio estranho, ele estava bem amarelado assim, parecia que estava um pouco em decomposição, e aí ele chamou a atenção dele a nossa chegada, aí ele ficou a metade para fora, aí ele olhou assim para nós dois, ficou curioso, aí depois ele foi e se enterrou de novo, e os outros também chamou atenção, tá? Então, no cemitério tem cada coisa que é bem, bem diferente. Eu tive um desdobramento não faz muito tempo, acho que uns 6, 8 meses aí, acho que a gente comentou até. Eu desdobrei para o cemitério, teve uma fase ali no início do desdobramento, eu fiquei numa sala, parecia até uma sala de escola, de ginásio, assim. Passaram algumas instruções e eu passei para dentro, abriu um portão de ferro e eu passei para dentro do cemitério. E eu comecei, assim, eu não estava nem evangelizando, né? Eu estava ouvindo os desencarnados. Então, assim, uma que me chamou muito a atenção... Ela tinha um vestido de época também, bem parecida com a bruxa do 71 do Chaves lá. Só que assim, eles foram passando, vamos dizer, passaram uns 12, 15 espíritos, e eu ficava um tempo conversando com eles e a minha caridade estava sendo aquela. Então foi uma oportunidade que eu tive, algum ensinamento ali, não sei. O que eu percebia e que eu percebo nos desdobramentos é que a moral é mais elevada. Como eu já comentei, eu acho que agrega as outras existências e tudo mais. Aí um primo meu, provavelmente desdobrado também, mas que ele até respeita, mas ele não estuda muito e nada assim, às vezes me pergunta algumas coisas, gosta, mas não estuda. Ele apareceu, né, no desdobramento e falou, pô, cara, demais isso, você podia cobrar. E eu falei, pô, não é uma má ideia, né? Então, assim, na hora que eu penso isso, eu volto pro corpo na hora. Então, assim, eu não tava ali para isso. Então, assim, foi me dado uma oportunidade, eu vivenciei um momento ali, só que quando eu deturpei a oportunidade, né, para algo material, eu voltei pro corpo na hora. Então, assim, é bem... recobro os detalhes, assim, bem recente, foi uma... E como assim eles ficavam emocionados e até gratos a mim por estar só escutando eles. Por que que eu estou falando isso? Porque quando falou do Dia de Finados, que se estabeleceu essa data, na verdade qualquer lembrança com amor, com saudade, não aquela que prejudica aquele não entendimento da vontade de Deus, né? Que acaba atrapalhando o espírito. Então, aquele sentimento de não aceitação que o ente querido fez a passagem antes, aquilo atrapalha muitas vezes porque ele se emociona com isso e não consegue seguir o seu caminho. Né? Então, ele fica preso a essas suas emoções, principalmente de mães, pais, né? Esses entes mais próximos, mesmo ligados ao espírito que desencarnou, que não aceitam a vontade de Deus. E isso atrapalha muito aquele espírito que... Pessoal... A gente ouve falar muito que viúva é quem morre, né? E, na verdade, se vocês pararem para pensar, é muito isso, porque a grande dificuldade está para quem faleceu. Porque ele está acordando num ambiente que ele não conhece, que ele não sabe se alimentar, não sabe se vestir, vai ter que reaprender tudo. Nós ficamos aqui com saudade e com amor, mas para eles é a saudade e o amor, todos que ficaram para trás, tudo que amava fazer e ainda se readaptar a tudo que precisa. Então é muito mais difícil para o espírito que vai, né? Então, então qualquer lembrança com amor não precisa ser finados e não precisa ser no cemitério. Pode ser em qualquer lugar, pode ser nas suas camas todas as noites, mas aquela lembrança com um carinho, com amor, com saudade, mas que entende a vontade do pai, né? Então, gente, olha só, eu vou finalizar a live, tá? Já tá bom, já falou bastante. Respondemos várias perguntas. Pelo que me parece aí, parece que as pessoas se comportaram bem, né, na live, né? Acho que se comportaram bastante, surpreendeu, né? Foi melhor do que eu esperava, então foi muito legal. Nós vamos fazer mais lives, tá? Então vamos ajustar para fazer direto no YouTube, mas vamos também ajustar para tentar fazer com que também vá para o Instagram ao mesmo tempo, tá? Então nós vamos finalizar aqui, a gente agradece, fiquem todos com Deus, muito obrigado.